A gente vai já vai começar daqui a pouco a mesa de Strays. Basicamente, no Strays, os personagens eles são animais. Animais de estimação e tal. Eles têm, assim, eles... Quando fala assim, você tava perguntando a gente em off se ele era senciente, né? A ideia é assim, eles são inteligentes? São, mas eles não têm aquela velha história. Eles não sabem o que são as coisas. Eles, a não ser que tenha alguma coisa. Por exemplo, um dos personagens de exemplo que estavam pra escolher, ele tinha essa habilidade de você conseguir, digamos assim... Como eu posso explicar? Você conseguir ver o que tem nas coisas humanas. Ele tinha um aspecto que permitia isso. Entendeu? Uhum. Mas assim, sim, eles são inteligentes. Eles falam entre si. Os Strays têm meio que tipo uma língua comum. Eles se falam e tal. Eles também entendem o que os malvados querem. Pra explicar o cenário, a ideia por trás do Strays é, digamos assim, é aquela coisa que é como eu brinco. É o típico filme Sessão da Tarde de cachorro que ajuda a criança. Mas basicamente o que que é? É... Todos os bichos, cedo ou tarde, desaparecem, né? Segundo os pais. É aquela história. Ou, às vezes eles dizem até que pra criança que o cachorrinho morreu e tal. Mas não é totalmente verdade isso no cenário. O que que acontece? No cenário, quando os bichos ficam muito velhos, alguns do que eles chamam no livro de campeões do bem, vai lá e busca esse bicho pra, digamos assim, ajudar nessa espécie de guerra fria eterna entre o bem e o mal. A ideia é o quê? Os Strays, eles têm que, digamos assim, mostrar pra criança que ela pode ser corajosa e tal, coisas do gênero, entendeu? Uhum. E o outro lado é aquela, eles querem caos e maldade, vamos dizer assim. O lado do... literalmente do mal. É o mal com M maiúsculo. E quando eu tô falando... Opa, desculpa. Não, só ia te perguntar, mas no caso, os Strays, eles então são animais que ficam perambulando, assim, eles não são animais de estimação que vão ajudar só o dono deles, não, eles vão ficar ajudando... Tecnicamente eles não têm mais contato com o dono deles, porque, em teoria, eles estão mortos. O que acontece é que um desses campeões do bem, no caso do livro específico, e é o que eu vou adotar, ele chama, que é o velho Nick, sim, literalmente é o Papai Noel... O que que acontece? Ele, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente e todos esses, vamos dizer assim, espíritos que ajudam crianças, eles coletam esses animais e levam eles para um lugar que é conhecido como, no cenário como a Fazenda. É um lugar onde eles, digamos assim, se recuperam, tal, ficam mais fortes e depois e aprendem o seu lugar nessa situação nova, entendeu? Aí depois, com o tempo, alguns voltam pra cidade pra cumprir algum tipo de missão, observar alguma pessoa, alguma coisa do gênero, entendeu? Uhum. Beleza. Aí no caso, você disse que eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu não vou pegar o Puffers, porque como ele é um gambá, fica meio esquisito. Talvez seja melhor eu trocar e pegar o Samwise. Entendeu a ideia do cenário e tal? Ele assim, é um cenário bem bobo mesmo. Ele não tem beleza. Muita coisa. Essa minha personagem, a Marie, ela já é um Stray há tempo ou ela se tornou um Stray agora? Não, ela é bem recente, assim. Talvez ela seja uma das mais... dos personagens que você viu, os dois que seriam, vamos dizer assim, os veteranos, é o Solomon, que é a cobra, e o Puffers, que é o gambá. Que é, curiosamente, normalmente dois animais que as pessoas não criam. Os outros, eles são bem recentes, mas em especial, o mais recente é o Orange, que é o coelho. Beleza. Talvez a Marie e o Samwise sejam mais ou menos da mesma época, vamos dizer assim. Uhum. E, digamos assim, tem mais ou menos o mesmo tempo. Obviamente, a Marie parece bem maior que o Samwise, afinal de contas, ela é uma gata, um gorá, e ele é um hamster. Eu vou começar essa sessão na fazenda. Você decide, você acha que vale a pena. Você tá onde? Você tá na fazenda? É um lugar, por exemplo, que os Strays voltam assim de tempos em tempos. Às vezes eles ajudam alguém e voltam lá pra se recuperar se acontece alguma coisa. Pode ser. Normalmente, ele não diz muito bem, esquisito, ele tem um problema nisso, mas vamos tratar desse jeito. Você tá descansando depois de sua última missão lá na fazenda, né? Aí de repente, A primeira coisa que você percebe, você começa a sentir um cheiro bem estranho. Mas assim, é um cheiro forte, um cheiro que chega a ser ruim mesmo. Deu estranho, né? Eu como uma gatinha que acho que foi criada super bem, por ser uma gatinha angorá, não gosto muito dessa parte assim meio mal cheirosa e tal, mas obviamente me sinto na obrigação de verificar o que está acontecendo. Tá. Então eu sigo para ver o que da onde vem esse cheiro. Ok, pra você entender, a fazenda, digamos assim, ela é meio, tem um lance meio Hogwarts, ou seja, ela é bem isolada. Uhum, vamos dizer assim que quando você, então é um grande campado, tem lá, vamos dizer assim, a sede e tal, que é onde normalmente, digamos assim, a casa de verão do Papai Noel, de certa forma. Uhum. E essa parte bem grande, ela tem todo tipo de ambiente, pra que todo tipo de animal fique à vontade. Uhum. E você percebe que assim, os bichos vão começando a se afastar, porque você vê um, literalmente um gambá. É um gambá bem, ele parece bem idoso, tanto que muita da parte que normalmente seria preta do pelo já tá começando a ficar meio cinza. Uhum. E você descobre de onde vem o cheiro, vem da cauda dele. Certo. E eu conheço esse gambá ou é a primeira vez que eu vejo ele? Você já ouviu falar nele, é um dos, digamos assim, um dos veteranos, que é o Puffers. Eu olho assim. Você nunca chegou a ver o Puffers? Ah, ele é quase que uma lenda, assim. É. Não é bem uma lenda. Você viu ele, assim, por alto em algumas coisas, mas você não teve um contato mais íntimo. Beleza. Você, na verdade, você meio que se acha. Então, no final das contas, uhum. Você não tem muito contato com os outros bichos. Em geral, assim. Você tem contato, mas você é mais. É, eles às vezes ficam naquela. Pô, ela sempre engrossa. Uhum. Eu chego lá pra. Eu chego assim, falo pra. Os estranhos estiverem ali, falo assim: cheiro estranho, uma coisa aconteceu aqui. Você vê que o Puffers, olha, não precisa esconder que sou eu. Eu já tô muito mais acostumado do que você imagina com esse tipo de tratamento. É que assim, deixa eu explicar o porquê isso tá acontecendo. O Puffers, uhum. Ele. Você vê que todo Stray tem o que ele chama de embaraço, né? Uhum. O embaraço é uma regra nova, que é uma espécie de semi-aspecto e semi-façanha. Uhum. É uma façanha mais ampla, ela te dá um bônus menor, mas que você pode usar para mais coisas. E ao mesmo tempo ele te dá um redutor, como se você tivesse sendo forçado o tempo todo a fazer um determinado aspecto. Uhum. Continuamente, sem poder recusar. No caso do Puffers, ele tem o embaraço dele é tudo sobre cheiros. E a parte ruim é que ele sempre sofre nos rolamentos sociais, porque ele não cheira bem mesmo. Certo. Não adianta, não. Ele não tem como segurar todo o cheiro de gambá dele. Então, o meu é o que eu recebo mais um pra precisar convencer alguém que não me conhece, que eu sou muito fofa. Tentando receber menos um, sendo uma pessoa que me conhece mais tempo, precisar ser convencida. Bom, parece isso. Pra ele, eu acho que eu não tô buscando assim nada enquanto Puffers, então por enquanto eu tô tratando ele de uma forma assim meio grossa mesmo. Daí eu falo, mas não tem nenhuma forma de lidar com esse cheiro mesmo? Olha, eu tenho 12 anos, sabia? Eu tive 12 anos com meu antigo dono e estou há pelo menos mais 8 aqui na fazenda e creme, eu já tentei absolutamente de tudo. Mas chegou uma hora que eu aprendi que é mais importante o que as pessoas têm por dentro do que o que elas têm por fora. Bom, literalmente ele te deu um tapa na cara, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Não literalmente, mas... A Marie engole em seco, assim, ela reflete um pouquinho sobre o que o Puffers falou. E ela, bom, e o velho Nix tá por aqui? Não, ele voltou pro inverno, ele tem que começar a preparar as coisas pra o Natal. É, mas ele deixou uma coisa pra você, aí você vê que ele chega, você vê que do nada parece uma calopsita, né, ela parece mais... Ela parece não se incomodar tanto com o cheiro do Puffers. Uhum. Você reconhece essa calopsita. Ela é considerada talvez um dos maiores mensageiros do velho Nick, que é o. Ela é chamada Joffrey. Aí ela chega. Marie, o velho Nick pediu pra vocês. É pra você ir até a cidade. A gente tá tendo um problema sério. Vá até o parque da cidade e perto do carrossel você vai encontrar um dos nossos. O nome dele é Samwise. Bom, estou indo então. Acho que preciso de um ar puro. E aí ela pega e se sai toda a casa. Tá. tá, você saiu do gramado, na verdade. Você vê que depois de passar essa missão, o Puffers volta lá, porque ele tem, digamos assim, um cantinho que é dele. Alguns animais até costumam conversar com ele e tal, pessoas, ele tem seus amigos lá, mas é normalmente um canto onde ele fica meio que na dele, refletindo um pouco. Tem uma, você sabe que tem um lance meio esquisito sobre como ele se tornou um Stray, mas enfim, isso não vem ao caso. Você gasta uma boa parte do dia pra chegar até a cidade. Você continua andando até começar a anoitecer. Quando anoitece, você chega lá, o parque tá vazio. Como todo bicho, você enxerga a noite, né? Então, como a maior parte dos... como vários animais, como uma gatinha angorá, você enxerga a noite. Quando você chega lá no parque, você vê o carrossel, é aquele carrossel típico, aquele que roda na horizontal, não na vertical. Não lembro o nome daquilo exatamente. Só que você não vê ninguém. Tá vazio e tal, você não... Estranho. Eu vou ver se... Será que o Geoffrey errou de brinquedo? Aí eu começo a dar uma circulada em outros brinquedos. Tá, faz um teste cuidadoso, a dificuldade é razoável. Quero ver uma coisa aqui. Deixa eu acho que eu tenho que entrar no Roll20. Tem que entrar no Roll20. É só clicar no botão do Roll20 do lado do Hangouts. Cuidadoso, tu pediu, né? Aham, o cuidadoso da Marie. Zero. Deu zero? Deixa eu ver o que vai acontecer. Ah, já sei. Você começa a usar assim, faro tal, e coisa gênero e tal. Você procura por buraco, por toquinhas que animais às vezes fazem. Você acha que você não perguntou de animal que era o São Wise? Então muito provavelmente ele deve estar intocado em algum lugar, de repente, sei lá, um coelho, talvez outro gambá, ou um camundongo, um bicho que se intoca. E aí, que você vê? Só que você vai olhar num dos buracos. Deixa eu me ver uma coisa. Então eu não conheço o Sennuais, é a primeira vez que eu vou vê-lo. É a primeira vez que você vai ver. Olha só. Você enfia a cara numa toca. De repente você só escuta um barulho. Alguém, um bicho gritando: "Ei, sai daqui, gata!" Aí você escuta o barulho de uma pata passando pelo teu focinho, assim, ficou por pouco de te arranhar. Só que o que acontece? Aí você recua, sai de dentro dessa toca uns três ratos. Aí não é camundongo, não, é rato mesmo. Eu olho pra eles, digo: "Nossa, pra que tanta violência? Deve ser um pouquinho mais de educação por aqui, né?" Falou a gata que enfiou a cara dentro da nossa toca. A gente não pode nem mais ter sossego nessa... Gente, Stray tem censura. eu digo assim: "Nossa, quanta indignação por algo tão, tão mesquinho, senhor rato. O senhor não deveria fazer tanto caso com isso. Mas me diga, para que eu não tenha mais que incomodá-lo... Você viu algum outro animal passando por aqui no parque essa noite?" "Vi nada. Olha só. Se manda daqui se você sabe o que é bom pra você. Esse é nosso pedaço." Ela vai olhar assim, vai dar uma encarada. São quantos ratos? Três. Ela vai dar uma encarada. Pode falar. Beleza. Ela vai dar uma encarada assim, cada um deles. Mas aí ela vai pensar que tem uma missão mais importante e ela vai sair, mas antes ela vai dar uma olhada assim em cada um deles, assim, uma encarada meio postura meio agressiva. Essa é a parte ruim, eu disse que era três, né? O problema é que era três naquela toca que você enfiou a cara. Tem umas duas tocas do lado, saíram mais dois e estão te cercando. Olha só, deixa eu dar uma descrição. Esses ratos não são um ratinho de casa ou de esgoto. Isso aí é rato do campo. Você sabe que existe uma diferença entre rato camundongo. Isso é rato do campo, que é do tamanho de camundongo, só que tem uma cara mais feroz. Eles, assim, em teoria eles são pequenos em relação a vocês. São maior número. Só que eles não, eles não são tão mais pequenos assim pra te dar qualquer vantagem em ataque ou qualquer coisa do gênero. É tipo, ele é pequeno, mas não tão mais pequeno que você. Ok, então quando eu vejo que eu tô cercado pelos ratos, aí eu percebo que talvez seja uma abordagem mais carinhosa, né? Mas daí eu vou tentar usar o meu charminho. Vou tentar dizer, não, senhor rato, me desculpe, talvez eu realmente deva cometer um erro, entrar na sua tão calorosa residência sem, tá, né, ter avisado. Tá, você vai tentar usar o charminho, criar vantagem de maneira estilosa, beleza. Faz o teste, então. E eu vou fazer um teste de defesa deles. Deu, foi 2, meu teste. Tá, deu 2. Então vamos ver. Você tá considerando aí o bônus de do tanto a tua abordagem quanto o teu... Isso aí. Meu estiloso é 2, meu... E o charme dá mais 2, então vou ler com mais 4. Tá. Olha só. Tô queimando um dos meus pontos de destino, porque... Olha só. Esses ratos, eles olham pra você. Você fica dando, tentando dar um migué, ela olha assim. Eles olham assim. Ô, gatinha. Eu tô ligado na sua, sabia? Eu sei que tipo de confusão vocês costumam arrumar. E eu lá quero saber que diabos vocês estão aprontando. Cara, você percebe na hora, esse cara é dos malvados. Você já sacou, uhum. Aí no início você até estranhava, tal. De repente era alguma coisa de atitude, às vezes acontece. Agora você marca na cara que esse cara é dos malvados. Uhum. E aí, o que você vai fazer? Bom, eu, como eu vejo que eu tô... São 5 ratos, correto? São. Eu vou... Eu imagino que eu seja mais ágil que eles pra questão de pular. E eu acho que talvez atacá-lo sozinha não seja uma boa ideia. Eu vou tentar fugir, vou tentar pular pra algum lugar mais alto. Tá, tudo bem, pode pular. Eu rolo com ágil? Rola com ágil, eu vou... E aí eu rolo pra... Porque eles vão querer te perseguir. Eles não... Eles ficaram muito pau da vida com você ter se metido a invadir o território deles. Você conseguiu 2. Tá, deixa eu ver, pedir o meu GM roll pra eles. Eu comecei com quantos pontos de destino, Fábio? Você começa com 3. O Samwise, como ele tem mais façanhas, ele começa com menos pontos de destino. Eu tô considerando que você tá numa disputa, você conseguiu dar um primeiro pinote, você se esquiva por cima dos... Você vai se esquivando por meio dos brinquedos do parque. E você consegue dar um primeiro migué neles, mas você ainda não conseguiu sair do perigo. Tá. O que você vai querer fazer? Quando eu comecei a fugir, eu fiquei numa posição que eles estão os 5 correndo atrás de mim ainda em bando, ou tá vindo assim aos poucos? Os 5 estão correndo atrás de você. Assim, eles estão em Finidiana, mas estão todos os 5 atrás de você. Então eu ainda percebo que ainda não é uma situação boa pra mim tentar combatê-los, e eu ainda vou tentar encontrar um ponto de fuga. Tá. E vou tentar subir no carrossel. Que daí, pelo menos, eu acho que era pra estar ali o Samwise. Tá, calma, vamos com calma. Você vai querer tentar continuar na disputa de fuga ou vai tentar criar uma vantagem subindo no carrossel? Lembra que numa disputa, se você criar tentar criar vantagem e falhar, é como se você tivesse abdicado da disputa. Tá. Mas então. Tá, eu vou continuar na disputa. Naquele turno, você vai. Vai ser como se tivesse lá obtido um resultado medíocre. Então eu vou fazer isso, eu vou tentar criar vantagem. Tá, rola. Rola teu. Continua com o ágil. Aham, uhum. Continua com o ágil. 3. Deixa eu ver a defesa deles. Só que tem um detalhe, eu não tava considerando um bônus, porque eles estavam digamos assim, Finidiana. Agora eles se agruparam. Matou. Tá. Olha só, você conseguiu dar uma escapada, mas nessa brincadeira o carrossel começou a girar. Você ainda até conseguiu, o carrossel tá girando, isso conta como um impulso. Uhum. Você vai querer usar pra de repente usar o giro pra pegar impulso e pular? É, eu já vou gastar então jogar esse impulso agora. Tá, rola no ágil com esse bônus. 6 agora. Opa, Lele, vamos ver o que vai acontecer. Ah, sucesso com estilo. A hora que você começou a rodar, você pulou meio numa distância longa, aí você vê que os ratos continuam querendo correr atrás de você. Só que o que acontece? Nessa que você pulou a distância, você conseguiu ganhar um espaço. Nesse espaço, de repente, você só escuta o barulho de um jato d'água. Tipo, aí você até dá uma fugida, porque é uma mangueira que do nada enlouqueceu, sabe? Uhum. Você sabe aquela coisa humana que solta água e às vezes deixa o teu pelo todo molhado, tudo... Tudo, todo esquisito. Uhum. Mas você consegue se esquivar desse negócio e tal. Aí você olha pro lado, você vê um hamster em cima de uma... tipo uma rodinha que tem em cima de uma árvore de metal esquisita. A hora que os ratos dão no pé, depois de molhado, ele começa a girar e a água começa a parar. Sim. Dessa coisa humana esquisita. Perfeito. Me aproximo dele, o hamster, e pergunto, Samwise? É você? Ah, sim, sou eu. O Geoffrey já me falou que você viria, Marie. Vem, ele disse que vai passar maiores informações amanhã cedo. Já, você deve estar cansada de vir da fazenda. Eu vou te mostrar onde eu durmo. Ela pergunta, você conhecia esses idiotas que me seguiram? Ah, eles estão problema o tempo todo. É, já tentaram morder a garota que mora ali pra frente. Acho que o nome dela é Susan. E o William, que é um outro rapazinho que mora bem longe. Às vezes ele gosta de vir brincar aqui e esses ratos pegam no pé dele, literalmente. Olha, primeira Nossa. Coisa, deixa eu descrever o Samwise. O Samwise é tipo o Rantaro. Uhum. E ele, sim, ele é menor que você, e é bem menor. Ele é até menor que os ratos, você percebe pela proporção. Ele é bem pequeno. Uma coisa que é curiosa, você percebe que ele saber nome de pessoa e tal. Tudo bem que às vezes vocês sabem os nomes de pessoas, de humanos, mas em geral vocês não conseguem distinguir coisas. E tipo, você percebeu que ele sabia controlar aquela coisa esquisita. Uhum. Você não acha isso um tanto estranho? Sim, eu olho assim, mas... E essa água toda? Como você conseguiu fazer isso? Aí ele aponta assim... Ó, isso aqui é uma mangueira. Ele começa a explicar, ó, isso aqui é uma mangueira. É da onde os humanos tiram água. Tá vendo ali em cima? Aquele negócio ali em cima, eu acho que é como é que é mesmo? Que era o nome, era... Egisto, Tregisto, Fegisto, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Mas ele serve pra controlar a água saindo. E essa outra coisa é chamada mangueira. Quando o humano coloca ali, ele consegue fazer com que a água saia pra qualquer lugar que ele queira. Aí você... A Marie tá olhando assim pra ele, meio não acreditando muito naquilo, assim, meio perdida, mas ela só balança com a cabeça como se estivesse entendendo. Tá, bem, eu passei muito tempo com humano, sabe? Tá, normalmente todo stray passa muito tempo com humano, mas, tipo, não é só como vocês vão caminhando pela noite, vocês saem do parque, ele leva você pra um beco, assim, é um beco bem lindo. É diferente dos becos que normalmente alguns strays gostam de viver. É um beco bem limpo. Você não vê nada assim que você... Aí você vê que num cantinho assim tem tipo uma caixinha. Uma caixa tipo... Você vê que é um desenho esquisito. Ele é um... É uma caixa branca com um negócio meio... É uma... coisa meio azul, e numa das partes tem um humano gordinho com a pele meio vermelha, meio azul, e um pedaço da pele dele em cima da cabeça, ele pulando em cima de outros bichos. Eu fico olhando aquilo ali com uma expressão assim meio espantada. Tá, ele fala assim, não tem problema, a caixa tá vazia, é só pra você descansar. Eu consegui achar um pouco de sardinha, talvez isso ajude pra você comer, pra você se alimentar um pouco. Aí ela já ficou um pouco mais empolgada. E você vê que ele... Assim? Tá, você vê que ele mostra assim, a lata. Você vê que a lata é quase do tamanho do Samwise. Ele começa, tipo, começar com as patinhas virar o... Você lembra como a tua dona tirava a sardinha, né? Ela pega aquela... Ele pegava... Você vê que ele faz praticamente igualzinho. Eu olho assim, você realmente parece ser bem inteligente, né, Samwise? É que eu aprendi a ver as coisas que o meu antigo dono fazia, sabe? E bem, eu acabei aprendendo um tanto. Eu consigo até mesmo ler algumas coisas dos humanos. Você sabe que isso é bem coisa pra um stray, que normalmente você olha um jornal, pra você é só um pedaço de papel onde você pode mijar em cima. Uhum. Só é uma forma diferente de areia, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu olho assim, bom, surpreendente, Samwise. Realmente... Surpreendente. Tudo bem. Ele se apresenta melhor, ele explica a história dele e tal. É assim, ele cresceu com um molequinho que era um molequinho que ele tinha muitos... aqueles negócios que eles chamam de livros. Os humanos chamam de livros. Você já viu um ou dois desses que a sua dona tinha, mas você nunca entendeu qual era a graça do humano ficar olhando para aquilo e ficar virando os negócios lá como se você tivesse, como se estivesse brincando com uma bolinha de lã. Uhum. Entendeu? Uhum, claro. E ao mesmo tempo, você vê que... Aí ele até explica. Eu tava aqui até algum tempo atrás, eu ficava mesmo lá no parque. Os ratos me expulsaram de lá. Poxa vida, Sam, mas... E você não pediu ajuda pra gente? Ah, foi um pouco culpa minha, sabe? Eu tentei pegar... Eu acho que era LED que eles chamam. Uma lanterna de LED humana. pra colocar na toca. Aí você saca que ele não tem... Assim, diferentemente de você, que apesar de tudo ainda tem um tanto de instinto caçador e tal... Depois da época, você ficou mais com esse negócio meio de instinto de gato e tal, depois que você foi pra fazenda. Uhum. Ele não tem o menor, assim, não tem o menor esquema com rolê de natureza. Uhum. Então, aí o que acontece? Ele explica a história dele e tal, ele fala até que o nome dele são Wise, vem de um dos livros que os humanos mais gostam e tal, ou pelo menos que o humano que criou ele mais gostava, que era o tal, ele chama de Senhor dos Anéis. Você sabe o que é um anel, na verdade. Você já viu. Isso você. O velho Nick explica tal, o que são determinados objetos mais comuns entre os humanos. Uhum. Aí quando ele fala no anel, ela. Ah, isso. Ela não quer ficar atrás, assim. Então ela. Ah, isso eu sei muito bem o que é um anel. Aí ele. Eu também. Eu gostava daquele livro, era bem, bem divertido quando ele lia. Quando ele lia. Acho que foi assim que eu acabei aprendendo a ler humano. Você vê que ele, como todo Strays, ele não tem muito bem a noção de que existam vários idiomas. Ela olha com uma certa admiração pra ele, mas não fala nada. Só... Tá. Você vê que ele chega assim, você vai dormir dentro dessa caixa aí, ela tá... Você vê que ele põe assim, tem o jornal, né? Tem um critico com o jornal e tal. A caixa, ela não é muito grande. Pra dar, eu vou descrever a caixa, pra você saber, é uma da caixa do Yu. E o personagem que eu descrevi era o Mario, era a box que vem especial do Mario. Uhum. Do Mario. Uhum. Então, assim, ela é uma caixa, uns três tamanhos de caixa de sapato, pra dar uma proporção felina, vamos dizer assim. Você se sente bem confortável até, e é quentinha. Você vê que ele procurou até o, assim... Talvez tenham contado pra ele o quanto você se irrita com coisa muito... Tipo, ficar aí na sujeira e tal. Ele resolveu dar... achou que era uma boa ideia de... Dar uma limpadinha. Bom, isso eu dou um elogio pra ele. Eu digo, gostei desse seu lugar, Samwise. Ah, você vê que ele chega assim... Não, eu normalmente não fico dessa. Essa é muito grande. Aí você vê do lado uma outra caixa... Ela é uma caixinha mais ou menos quadrada, branca. Um dos lados é laranja. Os lados são laranja e, tipo, tem um desenho de um... Você já vê esses troços na mão de humanos? É um troço que os humanos ficam olhando e caminhando e ficam batendo nele. Também como se estivesse brincando de bolinha. Aí você vê um desenho, que é um desenho preto. Aí tem uma parte dele que é como se um gato tivesse dado duas arranhadas brancas. Tá, é uma caixa de um celular Moto G. Uhum, beleza. Você vê que ele... eu fico normalmente nessa aqui, é menorzinha. Pra mim funciona. Bom, então você quer falar sobre o questão hoje ou vamos deixar pra amanhã então, Samwise? Olha, o Joffrey não me passou exatamente o que tava acontecendo. Na verdade, o Joffrey até queria conversar mais, mas teve uns meninos maus da região que atiraram pedra contra ele usando um estilingue. Nossa... Temos que dar um jeito nesses meninos aí. Você vê que ele dá uma risadinha. Não esquenta não. Não é a primeira vez que eles tentam isso contra o Joffrey. E também não vai ser a última. Tentar pegar o Joffrey com o estilingue, tá bom. Até parece. Você vê que até no jeito de falar ele tem uma coisa meio estranha. Tipo, até parece, você não faz a menor ideia do que vem a ser até parece. Sim. Eu fiz que entendi. Esboço um sorriso, assim. E tipo, então acho melhor nós descansarmos. Pra resolvermos esse problema de amanhã. Tá, você vê que a chance... Tudo bem, boa noite. Aí você vê que ele vai lá, ele pula dentro da caixinha. Ele tomba a caixinha de lado e tipo... Ele cata a pata e meio que puxa, como se fosse uma porta. fico olhando assim, dou de ombros e vou pra minha caixinha. Tá, você dorme e tal. Quando amanhece, você vê que começa. Você começa a ouvir aquele bando de barulho humano, normal, da cidade. É uma cidade razoavelmente grande. É, não é pequena, mas também não é grande. Assim. Deve ter uns. É uma cidade intermediária, algo tipo, vai, Jundiaí, alguma coisa do gênero, pra dar uma proporção Brasil pra você entender. O que que acontece? Conforme você vai, vocês acordam, você vê que o Joffrey até fala: ah, agora de manhã é mais tranquilo pra gente conversar. Aqueles ratos são muito covardes, eles não atacam quando tem muita criança. Que bom, então, menos mal, que senão eu ia ter que acabar me estressando com eles. Você percebe que o São Wise tá muito, ele conhece bastante sobre a cidade. Bom, você tinha combinado de encontrar o Joffrey onde? Parque? Ah, no carro. É no carrossel, a nossa ideia original era a gente esperar você chegar. Ele passou a missão pra você, pelo que eu fiquei sabendo, você viu buffers. Eu gosto do buffers. Daí ela... É, mais ou menos. O buffers é divertido, ele conhece coisas que a maioria dos outros não sabe e que às vezes é bom aprender. Bom, talvez então próxima vez, se eu conseguir aguentar aquele cheiro, eu converse melhor com ele. Ah, é... A dica é você ficar de contra o vento. Não tem problema. Bom. Tá, vocês voltam pro parque, vocês estão no carrossel, você vê um bando de crianças rodando no carrossel. Aí, depois de um certo tempo, o Samwise encosta na raiz de uma árvore um pouco maior e tal, você começa a ficar um pouco entediada. Eu começo a passar a unha na árvore. Afiando a unha. Beleza. Você passa um tempo se divertindo, afiando a unha. Depois de uma meia hora, você conhece um pouco a definição de horários. Então você tem mais ou menos assim, depois de meio sono, vamos dizer assim, pra dar uma definição, o Joffrey chega, você vê que ele senta no galho assim, ele. Olá, Marie, chegou bem ontem? Foi uma viagem tranquila? Teve um pequeno problema aí com os ratos aqui do parque, mas a viagem foi toda tranquila. Eu não sabia que o Samwise tinha sido colocado pra fora do parque. Não é a primeira vez que tiram ele de algum canto. Você vê que nessa hora o Samwise dá aquela puxadinha. Ele chega assim e ele... Ah, então vamos direto ao assunto. Olha, existe aqui na cidade um garoto chamado Rodrigo. Olha, esse moleque tá na marca do Cal faz tempo. Desde que ele era um filhotinho, ele não saiu da lista dos malvados. Vocês sabem que os maiorais do malvado possuem direito sobre qualquer criança que fique muito tempo na lista, né? Sim. Então, bem, o velho Nick acha que eles vão mandar o velho do saco atrás desse moleque se ele não se corrigir a tempo. Deixa eu esclarecer. Da mesma forma como o velho Nick e o Coelhinho da Páscoa recrutam, tem suas formas de recrutar bichos, o lado dos malvados também tem sua forma de recrutar, ter seus reforços nessa... Guerra Fria da cidade, entre o bem e o mal. Vai querer saber e tal. Então essa figura do homem do saco seria um recrutador do mal, no caso. Tá, você vê que o Joffrey dá uma risadinha snob. Eu vou te dar um ponto de destino gratuito por um detalhe. Eu vou te dar um ponto de destino porque eu tô, entre aspas, forçando seu aspecto de se considerar líder em campo. Porque você vê que o Samwise olha pra você do tipo... É, que ele saca, sabe quem que é o velho do saco. E o Joffrey sabe, você que não sabe. Você, tipo, agora que você mostra o quão inexperiente você é, na verdade. Minha filha, velho do saco é o tipo de criatura que que gatos como você deveria odiar com o máximo de força. Já ouviu falar na lenda que diz que se um garoto é muito mal, ou se um gato faz muito barulho, incomoda muitos humanos, vem alguém, coloca ele num saco e atira no rio pra que ele se afogue? Nossa, eu nunca tinha escutado isso. Tá, eu vou considerar que isso ainda é parte da forçada de espectro, só essa risada. Nossa, eu nunca imaginava que havia algum tipo de stress, que eu nunca tinha ouvido falar dessa lenda. Ele, nossa, tenho até medo de pensar um cara me colocando num saco e arremessando eu dentro de um rio. É, eu queria ver esse cara pegar um gato de verdade. Isso aí deve ser uma lenda, ou ela fica pensando que talvez não seja, mas ela fica assim, duvido que ele consiga se pegar um gato. Talvez uma criança, mas não um gato. Gatos são ágeis. Você vê que ela fala, ele acha, ele fala assim: você não conhece o velho do saco, como eu conheço a Marie. Você vê que ele abre assim, a asa. Você vê que o Joff é todo convencido. Aí nessa hora, você vê que ele abre a asa. Você vê que tem um buraco no meio. Você já brincou, entre aspas, com um pássaro que você era antes de você se tornar uma Strays. E você já deixou muito pássaro sem pena. Você vê que ali alguém pegou e arrancou um tanto das penas do Joffrey de tal modo que não cresceram de volta naquilo. Ficou meio que um buraco. Adivinha quem que fez isso? O homem do saco? Sim. Escapei por muito pouco. Foi pouco antes do velho Nick me encontrar. Meu mano não era muito legal, não. Puxa vida. Aí tu vê que ela olha assim, um pouco mais de pesar assim pra ele. É. Você vê que ela fala assim, vamos deixar pra lá, isso não importa mais. Tá, vocês vão querer, vai querer perguntar mais alguma coisa? E aonde eu encontro esse Rodrigo? Você vê que o seu mais fala, olha, eu sei de quem tá falando, mas eu não gosto de pensar nele, não. Por quê? Ele tem um cachorro, um pitbull, que é um demônio. Esse pitbull, eu vi uma vez ele pegar um rato de esgoto e... Tipo, aí você percebe, o cara abocanhou e fez, comeu o rato assim, tipo, de uma bocada só. E você sabe que pitbulls, apesar de serem mais ou menos do teu tamanho, os bichos são quando quer ser virado no Jiraiya são. Você vê que ele chega assim. E ainda mais que eu vi uma vez um gato daqui, eu nunca imaginei que ele ia ajudar um gato antes. Bom, pensa assim, os hamsters são roedores. Aí ele chega assim, eu tive que ajudar esse gato aí, um veterinário. Não, aí ele chega assim, a hora que ele fala em veterinário, cara, você pensa justamente naquela coisa bizarra que eles colocam às vezes no pescoço de cachorro, e aquele bagulho que, e aquela correia horrorosa que põe no pescoço, você tá com uma pulga, sabe? E aquela coisa assim, horrorosa que é pegar você e colocar dentro de um balde cheio de água e praticamente te afogar dentro. Dá uma sensação de mal-estar, assim, de incômodo. Beleza, gente, ele fez isso? Tá. Não, a gente teve que ajudar, porque senão ele... aquele cachorro, aquele gato ia... Você vê que a coisa é tão séria sobre esse pitbull, que o Samwise começa até a se confundir. Você percebe que o Samwise, ele é meio medroso. Certo. Tá, e aí... Bom, ele chega assim, olha só, esse moleque é mimado pra caramba, por isso que ele tá na lista dos malvados há tanto tempo. A gente tem meio que um limite. É, você percebeu nesse meio tempo que tá no inverno. Provavelmente tá bem próximo. Aí ele fala assim, a gente tem até o dia de ação de graças pra resolver isso. Se não chegar no dia de ação de graças e ele tiver ainda na lista dos malvados, esse cara pode, com todo direito, dentro de todas as normas ditadas pelas tradições pelos antigos direitos primordiais, por qualquer direito que você conseguir imaginar, ele tem o direito de levar esse menino embora. Mas nós não podemos permitir isso. Temos que fazer alguma coisa a respeito? Tá, você vê assim, o Samwise, ele fala, mas eu conheço a lenda do Homem do Saco, mas eu não consigo entender que vantagem que os malvados conseguiriam ter em jogar uma criança no rio. É porque, pequenos animais, eles têm medo que nós consigamos converter esses pequenos jovens. Então eles preferem eliminá-los. Você vê que o Joffrey olha pra você. Na verdade, Marie, não apenas isso. Essa lenda, ela não é... Desculpa. Não, quando ele me interrompe assim, eu olho um pouquinho... Aí eu sinto que a minha autoridade foi questionada. Eu olho assim meio feio, mas eu fico escutando. Não, você não fica escutando. Eu tô te dando outro ponto de destino. Você vai digamos assim, ficar snob e tentar peitar o Joffrey. Aceita? Tá, eu aceito. Eu digo... Joffrey, é óbvio que é isso. Não tem outro motivo pra eles quererem jogar uma criança no rio. É porque eles têm medo que nós possamos, você sabe que todos os meninos têm no interior deles a chance de serem, de voltarem pro lado bom. Isso cabe a nós, os Strays, conseguir isso. Então, é por isso que eles jogam as crianças no rio. O que você diz não é errado, Marie. Só que tem um detalhe. Da mesma forma que eles têm a fagulha pro bem, eles têm a fagulha pro mal, como qualquer criatura. Da mesma forma como existem gatos muito malvados, mesmo criaturas que normalmente seriam agressivas contra ratos e contra gatos, elas podem ser boas. É só ver o caso do Puffers e o caso do Solomon. Você sabe dos dois. O Puffer, assim, olha só. O Solomon, ele é uma cobra. Uhum. E ele, bem, cobras normalmente comem qualquer coisa. E eles são bem assustadores. Aí, só que a do Puffers você não conhece a história. Sim, eu faço assim, meio que não queria, mas eu me obrigo a perguntar. Tá, mas afinal, o que tem de tão especial no Puffers? Ele já foi parte de uma das piores gangues de gambás malvados que existe. Um dos piores grupos de gambás malvados que existe. Nossa, sabe por que isso? Mas tem um detalhezinho, né? Sabe por que ele passou pro nosso lado? Por quê? Você não percebeu que ele mancava? Parção. O cheiro, confesso que me chamou mais atenção. Você vê que ele dá aqueles sorrisinhos na hora do tipo, ah, você ainda tem muito que aprender. Ele fala assim, quando o Puffers era mais ou menos do teu... ele era ainda um garotinho, ele pisou numa armadilha de urso. Ela disparou e acertou a pata dele, a pata direita traseira. E, bem, ele foi abandonado à morte. Um garotinho encontrou e cuidou dele. Eu sempre ouço ele falar de um negócio, de um jogo humano esquisito, de uma brincadeira humana esquisita que alguns humanos levam bastante a sério. E é onde uma pessoa carrega uma bola através de um campo até apoiar ela no chão do outro lado. E esse garotinho parece que joga muito bem essa brincadeira. Ele tem muito orgulho disso, porque depois que o garotinho cuidou dele, ele cuidou do garotinho. Mesmo que, bem, de vez em quando ele fizesse o garotinho não cheirar muito bem. Mas e como foi que ele acabou nessa gangue de gambás malvados? Sabe como é, né? Infelizmente não foi muita escolha. Ele nasceu nessa gangue, nessa matilha de gambás malvados. Dizem que depois de um tempo ele descobriu que o pai dele foi estraçalhado por um cachorro. Nossa. Bom, mas isso não vem ao caso também. A questão é que, da mesma forma como animais podem ir pro bem ou pro mal, crianças também podem. E bem, de onde você acha que vem tanta criatura bizarra que vocês às vezes têm que encontrar? É verdade. Aí você saca que no final das contas não é que eles queiram matar essas crianças ou jogá-las no rio, pura e simplesmente. Eles fazem alguma coisa e fazem essas crianças ficarem uns bichos esquisitos. Você já tinha ouvido falar nessa história? Em comentários que às vezes faziam assim, depois das brincadeiras e da comida. Uhum. Mas então é verdade essas histórias que eles conseguem transformar as crianças em aquelas criaturas? Elas viram serviçais para os maiorais dos malvados, sabe? Como o próprio velho do saco. Nossa, bom, não podemos deixar que isso aconteça com esse jovem rapazinho, esse Rodrigo, é isso, né? Rodrigo isso. É o nome dele. Então temos que encontrá-lo. Você, sei lá, sabe onde podemos encontrá-lo? Essa hora ele deve estar estudando. Bom, imaginando que ele estude alguma coisa, né? Porque ele é bem burrinho. Ela dá uma risada escutando isso. E ela diz, você vai nos acompanhar, Geoffrey? Não, eu tenho que voltar ao serviço pro velho Nick. Tem muito mais... Não é o único lugar que tem alguma coisa a ser feita. Você sabe que tem muita gente se envolvendo. Aí você pensa naquela, sempre tem gente indo e vindo da fazenda. Então você sabe que tem muito bicho que tá fazendo missão em outros lugares. Você ouve até história de strays que se enfiou dentro daquelas máquina voadora humana esquisita. Você só foi uma vez nela e achou muito desconfortável. Mas vai de clandestino pra ir pra outro lugar pra ajudar alguma criança. Eu digo, Geoffrey, quantos dias você disse que nós temos até o dia que o Homem do Saco pode aparecer? A gente tem o prazo limite do Rodrigo, segundo o que o velho Nick me disse, até o dia de ação de graças. Aí você vê que o São Mais fala, temos em torno de uma semana, se for isso mesmo. Bom, parece um bom tempo, mas tenho medo que tenhamos dificuldade para se aproximar desse jovenzinho, devido a esse... Você sabe como é o nome desse cão, Samwise? Todos sabem. Lancaster. Bom, você vê que tipo, ele fala como se estivesse falando quase do velho do saco. Você vê que esse totó é bem complicado, ai, pelo que dá a entender. Aí eu vou supor que essa é a minha primeira missão, tipo, de converter um jovem, e eu vou me mostrar a minha inexperiência pro Geoffrey. Eu falo, Geoffrey, você tem alguma noção de como eu posso ajudar esse jovem? Ele chega assim, ó. Sinceramente, não sei, mas acho que um bom começo é fazer com que ele pare de ser um valentão com os menores que ele. Olha, o Lancaster pode ser uma boa ideia, mas vocês vão ter que tomar cuidado. Se vocês conseguirem convencer que ele ajude garotos mais novos, talvez possa ser uma boa ideia. O que ele precisa é aprender a fazer alguma coisa boa nesse meio tempo, senão, se ele não sair da lista dos malvados a tempo, não importa o que vocês... Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se o homem do saco aparecer, corram, não tentem interferir. Ele é mais forte do que... E muito mais mal... E é muito forte. Mais de um Stray achou que dá um jeito nele e acabou desaparecendo. E bem, vocês ouviram sobre as lendas. Vai saber se isso não é verdade. Isso é uma coisa que o velho Nick pediu pra eu deixar muito claro. Aconteça o que acontecer, não mexam com o velho do saco. Ele é cruel, muito mais forte, e ele não joga fora das regras. Então, se vocês interferirem, ele vai poder, com razão, fazer qualquer coisa contra vocês. Ela não imaginava que tivesse criatura tão horrenda, mas ela tenta não demonstrar isso, seguindo aquela ideia dela ser bastante durona, mas ela tá. Assustada com essa, tá, com essa bateu, informação. Bateu o cagaço. Bateu o cagaço. Uhum, bateu. Olha só. Tá, você vê que ele chega assim. Será que existe alguma forma da gente parar o velho do saco? Aí ele fala, o Geoffrey simplesmente vira e fala, ó, eu não sei. E foi como eu disse, o conselho do velho Nick é, se vocês não conseguirem fazer nada que possa ajudar o Rodrigo, dê como perdido. Infelizmente, considerem que falhou e infelizmente vai ser bola pra frente. Você vê, aí você percebe a veteraneidade do Geoffrey. Tipo, ele até... Sabe quando aquele militar que faz tanta missão humanitária, mas às vezes chega num ponto que o cara fala, tem hora que não tem que considerar que perdeu? Sim. O Geoffrey é mais ou menos assim. Tá. Bom, eu vou presumir que a Marie, por enquanto, ela vai fazer o que for possível pra ajudar o Rodrigo. Tá, você vai... Enquanto a questão do homem do saco, ela não sabe ainda o que ela vai fazer se chegar nesse ponto, mas... Ela vai passar esses dias aí ajudando, tentando fazer o possível pra ajudar esse menino. Tá bom. Você vê que o Samwise fala, olha, eu conheço a última vítima do Samwise. É um camundongo que vive aqui por perto, o nome dele é Govinda. Ele mora ele fica perto da escola onde o Rodrigo vive. Govinda? Govinda. Bom, esse foi o último... Esse camundongo, ele foi atacado pelo Lancaster, isso? Foi atacado pelo Lancaster. Ele é selvagem. Ele não é um Stray, mas ele é bem bom. Ele é muito bom de coração. Mas se nós tivéssemos que nos aproximar do Lancaster, acho que o Govinda não ia estar muito com vontade de se aproximar novamente desse tão feroz animal. Você vê que o Samwise faz aquele gesto meio de, sabe, dá de ombros. Uhum. Dá de patas. Fala, olha, é a pista que eu tenho. Aí você vê que você não vai querer de repente ver se tem alguma pista, o Geoffrey tem alguma pista, de repente ele tem alguma informação, se ele é tão ligado ao velho Nick. Eu digo, e você, Geoffrey, alguma outra ideia? Você vê que ele chega assim, olha só, eu andei pesquisando, eu pedi pra senhora Nick dar uma olhada nos arquivos desse garoto, por informações, parece que recentemente ele anda pegando no pé de dois humanos aqui da região. É uma menina chamada Helena e um garotinho, que o nome dele é meio estranho, um negócio meio chamado Heistling. É um garotinho nerd que tá passando pesado por humilhação. Ele se mudou recentemente, é um garotinho bem nerd. Aí você vê que até o Samwise, olha, é meio óbvio que ele seria zoado com isso, afinal de contas. É um nome bastante incomum entre humanos. Os poucos que dão esse tipo de nome para os filhos são pessoas que normalmente as outras não gostam. Ela de novo fica olhando assim pro Samwise, naquela de como é que você sabe disso? Mas ela não fala nada. Acredita tá. Só. Ela só acredita. Só é que ela aceita que dói menos? Uhum. Não, é assim, ó. Mas tudo bem. Você vê que ele chega assim. Acho que eu conheço onde esses garotos moram. E você sabe se eles têm algum animalzinho de estimação? No presente momento, não. Então, acho que... talvez devemos, então, antes de falar, tentar abordar o Lancaster, vamos tentar ver esses outros meninos e tentar protegê-los caso o Rodrigo tente fazer alguma coisa. Se ele chega assim, eles devem estar na escola agora. Vamos dar uma passada na escola, vamos ver o que... Você sabe onde é a escola desses meninos? Sei, é por ali. Você vê que ele aponta. Não é tão longe, tipo umas 4 quadras. Vocês, como os três, conseguem cobrir até bem rapidinho. Tá. Então eu me despeço do Joffrey. Digo, tá, bom, Joffrey, vamos fazer o possível pelo Rodrigo. Tá. Você vê que eles dão uma empurrada. O Joffrey sai voando. Vocês vão até a escola. Você já foi em uma escola antes? Você sabia que se chamava assim. A tua antiga dona levou você num dia que muitos animais estavam juntos. Você até ganhou uma fita rosa bonitinha que você depois conseguiu de volta. Certo. Isso aí é dizer que eu ia tentar dar uma olhada assim por fora, assim, nos muros, dar uma mandada justamente pra ver como é que era e se eu encontro alguns meninos. Tá, vamos lá. Tá, a gente vai andando, né? Tanto o Sawais quanto a Marie. Deixa eu pegar o mapa aqui. Eu vou diminuir o zoom porque eu não gosto de fazer mapa muito. Eu não uso muito mapa. Eu só quero ter um espaço pra desenhar mais. Uhum. Ah, tá legal. Vamos lá. Vocês vieram por aqui. Essa. Aqui é basicamente a quadra onde fica a escola. Droga. Uhum. Deixa eu colocar a cor pra ficar melhor. Espera que esse traço aqui novo, que eu tô fazendo um novo traço. Esse traço aqui, esse preto. Uhum. Entendeu? Aqui é uma rua e aqui é outra rua que passa reto. E desse outro lado aqui também tem outra rua. A escola basicamente é um. É, vocês vieram, na verdade, por essa direção por onde eu tô fazendo uma seta. Sim. Aqui você vê que tem vários prédios humanos. Você sabe que alguns deles são lojas. Você consegue reconhecer. Apesar de você não saber ler, você consegue reconhecer as escritas e, digamos assim, saber que. Um determinado tipo de símbolo que significa um determinado tipo de coisa. Entende? Uhum, beleza. E aqui você vê a escola. Tá tocando o sinal. Vocês chegaram com o tempo das crianças saírem. Você começa a ver um monte de crianças sair. Nesse lado que tem aqui, você vê. Peraí, aqui, ó. Deixa eu fazer uns desenhos aqui. Só péssimo desenho, então nem me preocupe em fazer muito bonitinho. Esses três símbolos aqui, na verdade, você já ouviu falar nisso. Eu tava construindo. Bônus, um negócio assim. Você sabe que muitos humanos entram nele e andam de um lado pro outro. Já que humanos são tão lentos pra andar, e isso é uma coisa que você gosta de enfatizar, porque, bem, você enquanto gata é bem rapidinha, você vê que ele é um lugar por onde os humanos andam. Aí você vê que num canto tem umas bicicletas. Você já ouviu falar? Você sabe o que é uma bicicleta? Uhum. Tem várias bicicletas aqui. Deixa eu pegar. Eu tava reduzindo o zoom. Deixa eu trocar de volta pra um traço. Eu vou traçar com uma outra cor até pra distinguir, porque vai ser um pouco importante. Viu essa área que eu fiz em vermelho? Sim. Eu tô fazendo uma outra aqui. Você vê que são duas áreas onde tem vários. Tem aqueles estacionamentos de bicicleta, sabe? Aqueles verticais. Você pega, levanta a bike e engata. Você vê um menininho. Usa óculos, ele tem um cabelo meio. Tem uma aparência bem de humano, assim, sabe que você consegue distinguir pela época tua tal, que ele é um humano que normalmente os outros não gostam mesmo. Uhum. Deixa eu só ver se eu acho uma imagem aqui, referência. E esse eu presumo que seja o Raistlin. Você ainda não presume nada, pra você é só um garoto. Tá. Na tua concepção, ele é só um garoto. É um garoto, é um humano, como todas aquelas grandes quantidades de humanos, que, apesar das diferenças entre os humanos, pra você, humano é humano. Tá. Você tem que lembrar que assim, você tem que entender com que você tem meio que conceito baseado no que você sabe ou não. Sim, sim. Peraí, tá meio complicado, vou ter que ver. Então eu nesse momento eu olho assim pro Samwise e digo, como é que você consegue saber o nome deles e diferenciar um dos outros? Parece todos iguais. É que assim, quando meu dono me criou, ele ficava me mostrando essas coisas. Por exemplo, você vê que ele começa a apontar lá. Aí você vê que você sabe que aquele símbolo que tá escrito no. Tem um grande negócio de metal, aí dois símbolos e escrito escola. Você sabe que aquela sequência de símbolos significa escola. Aí você vê que ele fala: essa é a escola fundamental Pierce. Ele tem uma façanha que permite ele ler coisa humana. Sim. Aí eu fico olhando assim, tentando identificar isso, mas eu... É, você não consegue. Os Strays, eles não leem coisa humana. Não normalmente. Eu... entender que é um caso à parte do Stonewise. Peraí. Achei agora uma boa. Copy Image Location. Eu vou te mandar pelo chat do Face... pelo chat do Roll20. Só um minutinho. É que eu quero que você tem uma noção de garoto é esse que vocês estão ajudando. Ah, tá aqui, a janela principal do Rolfing. Meu, o PC tá meio pesado hoje, não sei porquê. Enfim, eu tava explicando, a hora que eu conseguir mandar, você vai ter uma noção. Junto com ele tem uma garota, né, assim, século 21, eles não estão vestidos com roupinha e tal, uniforme, anda com roupa normal e tal. Só que você percebe, você, nesse ponto, a tua dona te criou bem. Você tem um certo tipo de, vamos dizer assim, bom gosto. É, esse é o termo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar manter o controle do Hall 20 por outra janela. Ah, tá legal. Deixa eu ver se agora ele vai colaborar. Ó, eu tô te mandando um link, é uma GIF. Você dá uma olhada nesse link, o garotinho que tá é o Heisley. Imagina que é esse garotinho. Então, como eu tava dizendo, assim, a menina se veste com roupas que crianças normais do século 21 vestem, entende? Opa, deixa eu só... Eu esqueci de ativar o mostrar pra todos, beleza. Agora que... Ah, tá, vou ter só um minuto que ele... esse negócio é meio chatinho mesmo, mas tudo bem. Eu vivo esquecendo que ele é meio chato. Bom, agora deve ter... Agora você... ficou de cabeça pra baixo por algum motivo obscuro. Ocultar participou. Ah, agora ele ficou normal. Viu o GIF? Vive, o menininho ali com os óculos grandões e a camiseta de xadrez. Sim, é nesse naipe que é o Heisley. Do nada você vê uns três garotos. Você percebe claramente uma diferença de altura muito desfavorável ao Heisley, cercando ele. Isso. Até então o Samwise me disse que aquele é o Heisley ou ainda não? Não, nem o Heisley, nem o Samwise sabe que é o Heisley. Você vê que quando eles começam a falar, aí que você percebe que ele fala, ó, aquele ali é o Heisley, agora eu tenho total certeza. E o qual, aqueles três ali, algum deles é o Rodrigo? Parece que sim. Eu não sei dizer, eles. Tem um deles que tá falando o nome? Eu não entendo fala humana, né? Você não, Marie. Pra você é blá blá blá blá blá blá, uísca sachê. Eu tô. Bom, eu vou me aproximar. Vou pelo menos tentar ver o que tá acontecendo. Tá. Você vê que. Você vai se aproximar? Você vê que. Você vai. Como é que você vai se aproximar? Define pra mim. Porque dependendo do caso, eu vou ter que fazer algum teste. Tá. Eu vou tentar me aproximar. Não de forma furtiva. Mas assim, pelo alto. Imagino que ali próximo do... Onde tem esses... A parte das bicicletas é onde é o muro da escola, né? Sim, então você vai tentar escalar. É, eu vou tentar vir por cima do muro, assim. Ficar em cima do muro próximo deles. Ok, você consegue. Eu nem vou pedir teste, porque os garotos não estão dando bola pra você. Pra eles, você é um gato, como qualquer outro gato, que na melhor das hipóteses serve por comida do Lancaster. Olha só, você tá em cima. Deixa eu mostrar, marcar o mapa. Pra você ter uma noção de que tá acontecendo. Eu fiz esse X azul. Esse primeiro X azul aqui é o Heisley. Eu vou mudar a cor agora. Esses X's mais escuros, vermelhos, são os garotos. Os outros garotos. Você percebe que o olhar mais assustado do Heisley É pra esse aqui que eu vou circular. Tá. Eu tô olhando pra essa cena, tentando entender o que tá acontecendo. E certo. Quero ver se tem algum cachorro ali. Não, nenhum cachorro no presente momento. Uhum. Aí, do nada, você vê saindo da escola esse X um pouco maior azul petróleo. É uma menina. Você percebe que é uma humana. Você consegue diferenciar que é menina por causa do cabelo dela ser longo. Você sabe que meninas têm cabelo longo. Ou essa é a concepção que você tem, eu não sabe? Assim, não tá só generalizando. Tá... É, de percepção é animal. Só que ela veste roupa de menina. Você percebe, você sabe diferenciar roupa de menino e roupa de menina. É, infelizmente, é o conceito que você tem enquanto uma gatinha criada por uma menininha toda cuticute. Se você fosse criado por uma tomboy, talvez você tivesse outro conceito. Certo. Mas é infeliz. E nesse momento, o Samwise tá comigo ou não? Não, você vê que o Samwise não tentou escalar porque é muito grande, é muito alto pra ele. Certo. Você tem que pensar que o Samwise é assim, você deve ter uma altura, se você parar nas quatro patas, de uns 40 centímetros de altura. Ele não tem nem 10 direito. Ele é muito baixinho. Você sabe que hamsters são bichos muito baixinhos. Ó, eu vou marcar onde o Samwise tá. O Samwise tá esse verde. Você vê tudo acontecendo. De repente, do nada, esse cara pega um pedaço de madeira redondo. Você já viu isso em garotos tentarem pegar isso. E a menina pula por cima e começa a puxar. Aí, do nada, você escuta o Samwise gritar. Marie, esse é o Rodrigo. É o garoto com taco de beisebol. Beleza, eu vou tentar. E, no caso, ele ia bater no Heistling, e a menina segurou o taco, isso? Certo, o que você vai fazer agora? Eu consigo ver que tem outras pessoas aqui ao redor ou não? A maioria das crianças preferiu sair bem rápido. Tem algumas que estão tipo esperando a confusão acabar pra pegar as bicicletas delas. Eu quero tentar ver se eu encontro um adulto. Você começa a correr, não tem nenhum adulto à sua vista. Tudo é crianças. Você percebe que os adultos, tipo... Olha só, isso não é aquela escola em que os adultos normalmente se preocupam muito com as crianças, porque, bem, não é exatamente uma escola chique. Então você vê que os adultos meio passam do tipo ninguém dando bola. Certo. Bom, pelo menos é onde você tem percepção. Você quer tentar alguma coisa? De repente você consegue convencer... É que falar com ele, as crianças não tem o que fazer, né? Eu vou tentar. O que eu posso fazer? A menina, eu vejo que ela tá segurando o outro rapaz. Os outros dois. Ele fez aquela. Sabe aquela pendurada que a menina fica segurando pelo pescoço, assim, meio que abraçada no pescoço pra puxar pra trás? E ela é obviamente menor que ele, e os dois ficam se balançando e ela. É, basicamente isso que tá acontecendo. Você vê que os dois até. Os outros dois garotos até tentam ir pra cima dela. Tá, eu vou olhar pro. Naquela de. Eu, a Marie tá, tipo, totalmente perdida, mas ela vai usar, então. Eu quero usar um aspecto meu, que é o se considera líder de campo, pra olhar pro Samwise e dizer. Samwise, alguma ideia? Você vê que ela chega. Ele chega assim. Você vê que o Samwise fala. Ele olha assim pra você e... Eu não sei se vai dar certo. Aí você vê que ele corre. Ele corre pra cima do garoto e dá uma mordida na... Você consegue ver pelo alto que ele dá uma mordida por cima do garoto. Ele dá uma mordida... Deixa eu ver como é que eu vou resolver isso. Que ele vai utilizar... Ele não vai fazer como se fosse um ataque, mas sim como uma ação de criar vantagem. Você pode, às vezes, considerar um conflito como uma ação de criar vantagem. Nem tudo é porradaria. Em especial em Strays, o ideal é evitar porradaria. Vamos lá, cadê a ficha do Samwise? É que com a queda descarregou todas as minhas páginas e tal, então às vezes demora muito, um pouco. Vamos lá. Eu te digo, eu tô com a página do Samwise aberta. Já abri. Tá, você vê que ele. Na verdade, não é nem isso que tá acontecendo. O que ele faz? Ele começa a entrar por dentro da calça e começa tipo escalar a calça do garoto. Você começa a ver do Rodrigo, no caso. É, o que você sabe que é o Rodrigo. Aí você vê que deixa eu ver como é que foi a história, o que aconteceu. Você vê que ele conseguiu deixar todos. Deixou todos eles a bobar. Deixa eu fazer o teste de defesa do Rodrigo. Caramba. Essas aquelas horas em que às vezes você deixar muita ficha, muita coisa separada é melhor, porque se você precisar de qualquer coisa. Tá, vamos ver. É pelo esperto do moleque que eu tô fazendo a defesa dele. Eu fiz o rolamento do Samwise, foi um bom rolamento. Agora eu vou fazer a defesa do moleque. Você vê que ele começa... Eu vou ficar ali preparado pra proteger o Samwise. Eu vi que tá. Se os meninos vão tentar agredi-lo, eu vou me interpor. Tá, primeira coisa, então deixa eu fazer a resolução do Samwise. O que que acontece? Você vê que ele até cria, na verdade, ele tem um sucesso com o estilo, que ele criou um aspecto, deixa eu ver se ele criou, se ele conseguiu obter um aspecto do Rodrigo, porque ele... Você vê que o Rodrigo começa a gritar, meio histérico. Tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim, sabe? Ele criou, na verdade, um aspecto chamado, na realidade, é um medroso. Rodrigo é um medroso. Um bom aspecto. Com duas invocações gratuitas, porque na realidade ele conseguiu com um sucesso com o estilo no teste dele de que é vantagem. Beleza. Deixa eu mudar isso aqui. Aí agora agora eu vou tentar agir pelos outros garotos, pra ver se eles vão conseguir tirar o Samwise, fazer alguma coisa pro Samwise. Tá. Jamie Roll. Tá. Provavelmente nem vai dar nada. Mas vamos ver. É pelo esperto do Samwise, defesa. Beleza. Nossa, outro sucesso com o estilo. Cara, sem zoeira. Depois você vê o vídeo. Eu acho que deve dar pra você ver, porque eu tô com a janela do Roll 20 me aberta. Só dá uma olhada nos rolamentos de GM que eu fiz. Os dois últimos. Nossa. O primeiro é dos meninos e o segundo é a defesa do Samwise. Nossa! O que acontece? Se defende com estilo, o que acontece mesmo? Dá impulso. Você ganha impulso. Você vê que ele ganha um impulso de ninguém quer se meter, porque tipo, ninguém sabe o que entrou na calça do dele. Marri, você quer fazer alguma coisa? Você pode aproveitar esse ninguém quer se meter. Ele tá com impulso. Eu quero aproveitar esse tempo, então, que eles estão ali intertidos com o... Com que o eles são as... você sabe que eu sou as... Eu quero pegar e, tipo, dar uma mordida, assim, mas de leve, não pra machucar no Heisling, naquela de que ele tem que aproveitar esse momento pra, tipo, dar uma saída, assim. Dar um toquezinho, tremendo. Com uma pata. Dar uma patadinha, uma arranhadinha de leve pra tentar fazer com que ele saia daquela situação. Tá. Você vê que nessa hora... faz um teste de... Eu vou querer que você faça de estiloso. Sim. Droga, eu odeio quando acontece esses negócios de separar a aba. Rolei dois. Rolou dois? Só um minutinho. Deixa eu só colocar de volta aqui. Porque eu tô... Na verdade, eu tô considerando como se fosse uma ação de criar vantagem. A dificuldade... Você vai usar o impulso? Ah, você disse que ia usar o impulso, né? Então Sim. Vai pra mais 2, 4 deu. Foi o suficiente. O que que acontece? Quando você pegou, você caiu em cima do Heist, você deu aquelas batidas, de repente você ouve a menina falar alguma coisa com ele, você não entende. Você vê que ele, tipo, ainda com você meio que no ombro, ele pega a bicicleta, desarma e sai voado. Você vê que ele... Nessa, a menina também faz a mesma coisa. Ela tem tempo na bagunça toda de pegar a bicicleta dela. E você vê que você consegue fugir, ela, mas o Samwise fica pra trás. É bom, quando eu vejo que os dois saem, aí eu não posso deixar o Samwise pra trás. Aí eu volto, assim, pulo do ombro do menino e volto pra situação pra tentar ajudar o Samwise. Tá, você vê que ele até olha pra você do tipo tentando entender, aí a menina fala qualquer coisa que você não entende, eles voltam até a tempo, ele olha, ela se esquiva de um carro que tava passando pra dar uma ideia de quão desembestado ele saiu voado, entende? Uhum. Tá, você volta, aí você vê que eles pegam, você vê que o Samwise tá pego pela ponta de cauda que ele tem, né? Porque hamster não tem cauda no sentido exato da palavra. Sim. Ele começa a... Você vê que os meninos ficam balançando, e aí você vê o tal do Lancaster. Ah, meu Deus. Você vê que ele é um cachorro, um pitbull grande. Ele é mais alto que você, pra dar uma ideia. Uhum. E o carinha começa a ficar, tipo, bancando ioiô, sabe? Vai pra dar pro Lancaster, puxa. Tá. Eu vou tentar pular e pegar o Samwise com a boca, assim, e fugir, assim, sabe? Tentar, ele tá ali brincando com ele, tentar pular, pegar o Samwise e sair. Ok, faz um teste de ágil. E se eu puder, eu vou queimar os dois do Rodrigão Covarde. Você vai queimar as duas invocações gratuitas? Sim, pode ser. Não, isso não tem problema. O aspecto não vai desaparecer por causa que você fez isso. Você vai, então só vai são ter que... Vai ser 3 do meu ágil mais os 4, então, das duas ativações. Tá. Então, lembrando que você pode depois turbinar esse aspecto. Você já sabe que esse aspecto você pode usar ação de criar vantagem para aumentar ele depois, para gerar invocações gratuitas. Uhum. Você conseguiu um resultado de 8, né? Deixa eu ver. Eu vou chutar agora, na verdade, pelo poderoso dele, porque você tá tentando pegar, vamos dizer assim, puxar fora o Samwise. Uhum. Tá, Jimmy Hall. Beleza. Tá legal, foi o suficiente. A defesa dele foi até bem alta. Você, tipo, o que acontece? Na hora que você vai, você puxa, ele dá tipo aquele estranho pra pegar. Aí você solta o Samwise na boca. Aí você vê que ele fala assim: eu nunca imaginei que eu ia precisar tanto estar na boca do gato, mas tá no pé. Ele vai mandar o Lancaster pra cima da gente. Aí eu vou tentar subir o muro, assim. Eu acho que o cachorro vai ter mais dificuldade pra me acompanhar. Eu vou tentar subir o muro. Tá, e isso você vai fazer... Então, se eu tô certo, você vai pegar e vai utilizar o seu ágil também pra pular, né? Isso, isso. Então rola aí. Vamos ver, porque aí vai ser o ágil teu contra o ágil do Lancaster. Deixa eu pegar a ficha do Lancaster, inclusive. Mas acho que não é alto. Oh, 7. Só mais isso. Nossa senhora, mais 4? Deixa eu ver. É o ágil teu contra o ágil dele. O pior é que ele é ágil, cara. Eu esqueci que o Lancaster, na verdade, ele não é tão forte, mas ele é muito ágil. Vamos ver a defesa. Ainda assim deu. Eu vou considerar de novo que tá em disputa. Você pulou. Ele pulou atrás, mas você vê que ele desequilibra um pouco e você tem um ganho de tempo. Você tem tempo suficiente pra tirar o Samwise da boca e, tipo, vocês dois correrem juntos. Uhum. Entendeu? Ok, o que você vai querer fazer? Bom, vai continuar correndo? Eu percebo que o Lancaster, ele não tá muito pra conversa, né? Ele tá não, pra... ele tá vindo assim... Pro ataque, né? É, você vê que ele tá lá, ele tá correndo atrás de vocês. Normalmente o pitbull não late. Você vê que ele não late. Sim. Tá correndo assim, mas você sabe que você tem conhecimento de que pitbull, quando não late, é pior do que quando late. Então eu quero tentar conversar com o Lancaster, mas eu quero primeiro me posicionar de uma forma que eu consiga conversar com ele sem riscos. Pelo menos um lugar assim mais alto. Então eu vou continuar fugindo. Vou falar pro Samwise. Vamos, Samwise, vamos. Tá, você vê que o Samwise, ele fala assim: se correr tão rápido quanto você, ele pula em cima do teu pelo. Ele, tipo, ele tá te usando meio de cavalinho. Beleza, tranquilo. Eu vou continuar correndo, então. Tá, continua correndo. Mas continua na disputa. É teu ágil contra o ágil do Lancaster. 4. Sucesso com estilo. Você conseguiu pular. A hora que do nada você vê uma daquelas máquinas, daqueles negócios grandes de... Você sabe que o humano usa pra transportar coisa, e você pula em cima dele e, tipo, você faz um pulo e você cai em cima. Aí você vê que o Lancaster fica pra trás. Aí você vê ele latir. Aí você ouve ele: eu ainda vou pegar vocês, seus enxeridos, não sei o que. Você começa. Aí vocês descem, né? Pouco depois, vocês pulam pra um outro muro e descem. Você, como gato, você consegue ter... Você tem uma condição melhor do que a da maioria dos bichos. Você consegue ver o coraçãozinho do Samwise, tipo, disparado. Uhum. Você tem que pensar que ele é um roedor. A tendência de roedores é fugir e não lutar. Certo. Eu quero quero parabenizar primeiro o Samwise. E, mas eu, Fábio, nesse sucesso que o estilo que eu tive, eu posso. Eu crio um aspecto, né? Não, você não cria aspecto porque é parte de uma disputa, tem regra diferente. Ah, mas... beleza. Então. Sucesso com então, isso de hack é assim. Não, bem, tranquilo, cara. Tranquilo, beleza. Então eu quero primeiro parabenizar o Sam. Eu falei, muito corajoso da sua parte, Sam. Posso chamar de Sam, né? Pode. Você vê que ele ainda tá assustado pra caramba, velho, tipo. Sim. Tá com o coração na boca. Muito corajoso. Eu acho que... eu não imaginei que você tomaria aquela atitude, Sam. Pode deixar que quando eu ver o velho Nick, eu irei falar da sua bravura pra ele. Tá, obrigado. Mas você vê que chega assim. Mas agora a gente tem que ver se a gente, agora a gente tem duas decisões. Tem que ver se a gente vai atrás daqueles meninos ou se de repente a gente vai atrás do Lancaster. Mas eu acho que eu não sei se é uma boa. Ou de repente atrás do Govinda. Eu penso assim e te digo, bom, os meninos eles saíram muito apressados. Talvez eu queria conversar com o Lancaster, pelo menos agora que talvez ele esteja se a gente conseguir encontrar um lugar que seja propício, que a gente consiga conversar com ele sem ele ter a chance de nos atacar. Eu acho que ele, por mais que ele seja treinado para atacar as pessoas, ele ainda, eu acho, deve ter algum tipo de carinho pelo seu dono, pelo Rodrigo. Então, eu acho que talvez ele seja uma forma de nós tentarmos convencê-lo de que se o Rodrigo continuar dessa forma, pode ser que o Lancaster acabe ficando sem dono. Tá. Mas não vamos agora, não. Eu tô com o coração na mão, na pata. Tá, então vamos fazer o seguinte, então vou aproveitar pra tu dar uma relaxada. Vamos conversar com o Covindo, então. Eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Vai ser um pouco bom pra você conseguir respirar. Tá. Você vê que o Govinda, a gente volta de novo pra perto da escola, entende? Uhum. Aí ele... você vê que ele... a gente procura por ele, assim, tem a toca dele, mas você vê que a gente procura andar, tal, perto da escola. Só que aí baixa a noite, né? Que a noite é um horário melhor pra um camundongo de rua. Certo. Você vê que ele chega assim, o Samwise está mais calmo agora, ele... que assustador aquilo. Ali é o Govinda. Você vê que, olha assim, é um camundongo de rua. Ele, na verdade, ele parece muito mais um camundongo de estimação, né? Porque a pelugem dele não é marrom como o de camundongo de rua. Ela é mais, ela tem um malhado com branco. Uhum. Você sabe que normalmente cor branca de pelo quer dizer que é descendência de rato de camundongo do campo. Uhum. Aí eu olho ele ali e me aproximo, assim, tento. Talvez ele seja meio. Né, eu quero mostrar que eu tô, tipo assim, em paz, em tranquila. Tá, faz um teste de. Eu vou considerar. Deixa eu ver. Porque no caso pode ser por sorrateiro. Seria. Não, por cuidadoso, faz por cuidadoso. E eu vou ver se o Govinda não estranha. Porque. Eita lasqueira, agora que eu vi que a tela ficou de cabeça pra baixo. Deixa eu ver se ele melhora. Putz, menos um. Agora melhorou. Oh, caramba. Voltou pra minha tela. Deixa eu. É que essa tela do Roll20 é legal pro pessoal. Pra quem quiser, pra quem for assistir depois, ter os rolls. Mostrar para todos. Agora foi, beleza. Você teve um menos um? Deixa eu ver se... oh, caramba. Minimizei de novo, ele saiu de novo. É que quando você faz share e minimiza, ele sai fora. Aí fica a minha cara feia aparecendo. Tá legal. Hangouts, mostrar para todos. Ok. Agora deixa eu vir aqui. Eu vou fazer o... é que eu preciso da ficha do Govinda pra ver o porque ele vai por cuidadoso também pra defesa. Pra ver se ele consegue entender a tua intenção. Na verdade, é esperto, pra ver se ele consegue entender a sua intenção. Deixa eu só ver. Eu não lembro se o Govinda tem ficha. Ah, não, tem ficha completa. o esperto dele é regular. Pra ver se... Que na verdade, por incrível que pareça, aqui é uma hora que a defesa não é uma boa ideia. Vamos ver. Ah, empatou. Ele tá desconfiado de você e tal, mas ele, como ele viu que você tá andando devagar, ele não tem um motivo pra dar no pé. Ainda. Uhum. Você vai querer fazer alguma coisa? É, eu vou tentar falar assim, Govinda? Govinda, é você? Tá, você vê que ele chega. Eu tô fazendo o seguinte, o Samwise tá dando poder. Tá entrando em teamwork, você tem bônus de mais um. Porque aí o Govinda tem a noção. Faz um teste novamente do teu cuidadoso, só que você recebe mais um, porque aí o Govinda percebe que um gato andando com um hamster, que é um roedor, não é uma coisa normal. Tu quer que eu role meu cuidadoso com mais um, isso? Isso. Dois, um, dois. Ah, não. Rolei só 4 S. Não, vi, tá. É, aí, 4 S. É só. Tá. Ó. Eu vou já deixar armado o Jamie Hall pra ver se ele cai na. Cola na tua. 2. Tá. Deu certo. Ele observa vocês. Ah, não é muito comum um gato andar do lado de um rato. Um hamster ou, bem, alguém da nossa família roedora. Então devo supor que, a não ser que você esteja pretendendo jantá-lo mais tarde, você tenha seja de um tipo especial. Você vê que ele sabe sobre os strays. Uhum. Assim, não é muito do conhecimento de animais normais, né? Mesmo aqueles que são um pouco mais espertos, entende? Uhum. Sobre a existência dos strays. Eu falo pra ele, sim... Nós estamos aqui com um objetivo, Govinda, e talvez você pudesse nos ajudar. Ah, tá. É sobre o quê? É que sobre um rapaz aí que está cometendo alguns atos errados, não está no caminho direito. Nós estamos aqui para tentar inverter essa situação. E você talvez, o meu amigo aqui, Sam, me disse que você foi atacado pelo cachorro dele. Ah, Lancaster, ele é um peste. Ele ataca qualquer coisa que esteja por perto. E nós já tivemos que convencer algum que atacou ele, algum animal que atacou ele, a ser levado pro veterinário. É, eu mesmo não escapei. Você vê que ele, tipo, aponta a mão pra orelha. Você vê que partes da orelha estão dilaceradas. Uhum. Da orelha esquerda. Foi arrancado literalmente a mordida. Certo. Aí eu pergunto, bom, você acha que então esse Lancaster é mau mesmo? Não tem como a gente dialogar com ele? Ele é um peste, isso eu posso dizer. Agora, se ele é mau, eu não sei, acho que o problema é o garoto dele. Uhum. E você sabe se esse Lancaster, ele tem algum amigo, tem algum outro animal que ele se dê bem ou não? Não, eu acho que ele gosta demais do mano dele e faz tudo que ele manda. Então a maioria dos animais daqui não gostam dele. Bem, você vê que ele chega assim, não sem motivo, apontando de novo a orelha à direita. Sim. Isso, está a entender pra você que na verdade o Lancaster é o seguinte, o Lancaster não deve ser algo tão grande, mas tipo, faz o que o Rodrigo manda. Beleza. Aí eu olho pro Sam e digo assim, como naquela de viu, eu te falei... Eu digo assim, né, faço uma cara assim de tentar pelo menos uma vez tá certa. Eu digo, bom, eu acho que não vamos ter outro jeito a não ser tentar conversar com o Lancaster. Você vê que ele chega assim, é. Pode ser que dê uma ajuda. Tá, isso, deixa eu ver quantas noites já passou. 2, tá na segunda noite, beleza. Tem que lembrar que tem umas mais tempo. Uhum. Aí eu digo, bom, Govinda, eu acho que era isso também. Eu sei que realmente a lembrança do Lancaster não deve ser muito memorável, muito agradável pra você. Não quero ficar te incomodando com isso. Tá, você vê que ele chega assim. É meio chato ficar sozinho, sabe como é, né? Aí você percebe que na verdade o grande objetivo do Govinda é arrumar alguém que cuide dele. Uhum. Aí eu digo, bom. Acho que tipo, os animais que vão pra fazenda é só os strays mesmo. É, você sabe que normalmente quando o stray, ele normalmente tem que ser, digamos assim, um animal que se identifica, fique com o Ben, que já tenha sido, digamos assim, criado por um humano, de certa forma. E normalmente quando esse humano ou ele cresce, tipo, não pode mais cuidar do animal, ou quando tá algum problema, ou quando simplesmente, tipo, tá, entre aspas, na hora de morrer, aí é recolhido pelos campeões do bem. Uhum. E aí se torna parte dos Strays. O que te ocorre, olha só, o que te ocorre é o seguinte, que talvez uma forma de dar uma ajuda pro Heisley é arrumar um animalzinho de estimação. Animalzinho, isso aí que imaginei, beleza. Então, eu falo assim, bom, Govinda, fique por aqui, assim, né, nessa área, eu vou, ou talvez se você quiser ir com a gente, eu sei de um menino, que de um garoto que tá precisando talvez de um amiguinho. Então, você vê que ele... É claro que eu quero, mas quero. Eu não aguento mais ficar andando de cidade em cidade sozinho. Aí eu digo assim, bom, então façamos o seguinte. Acho que hoje é meio tarde, já é de noite, a gente tem que descansar também. Tivemos um dia cheio, mas amanhã durante o dia. Porque, né, você sabe como é que são os humanos? Passa a noite toda dormindo. Então, vem com a gente, vamos tentar encontrar esse rapaz. Tá. Eu vou segurar um pouco a minha fome. Eu tava procurando um pouco de queijo. Ou, sei lá, um pouco de milho. Qualquer coisa que eu pudesse comer. Nessa hora você vê que o Samwise, ele dá uma respirada. Ok, eu acho que eu sei como a gente vai fazer. Você vê que do lado assim, tem fica piscando umas luzes. Vocês estão num canto. Aí você vê que o Samwise sobe assim numa lata de lixo. Ele sobe assim. Você vê que ele tá empurrando um pacote. Que é do tamanho... Ele é quase do teu tamanho. Uhum. Ele empurra pra fora do lixo. Aí cai um bando daqui. Você já viu esse negocinho? É um negocinho que tua humana gostava de comer quando ela ficava olhando lá naquela caixa esquisita. Uhum. Aí ele fala assim... Olha só, Govinda, vamos comer isso aqui por hoje? E eu acho que você também, Marie. E amanhã a gente vê o que faz. Ela... Tudo bem. Aí ela se aproxima da caixa e começa a comer ali. É, sei, do pacote. Olha só, O gosto não é dos melhores. O cheiro, porque tava no meio do lixo também, não é exatamente o melhor, mas é comestível. Dá pra você, digamos, pelo menos enche o bucho. Uhum. Beleza. E assim, parece que não é tão ruim assim. Não deve ser tão ruim, é que tu tá há um certo tempo no lixo. O Govinda não se incomoda, porque bem, camundongo normalmente pra ele comida. O Samwise parece também não se incomodar, e você vê que ele até olha um pouco pro pacote, um pouco pra esse local. Você nem não entende muito o Samwise. Então, ok, vocês vão dormir, tudo bem. É o terceiro dia, vamos dizer assim, né? Uhum. É que eu tenho que fazer meio uma conta, porque tem algumas coisas que podem acontecer. Vocês vão primeiro fazer... Vocês voltam pra escola achando que poderiam encontrar alguma coisa, mas vocês não veem aquelas grandes caixas de metal humanas que ficavam do lado, e você tem a impressão de que tá tudo fechado. Aí eu falo assim, eu me lembro que minha dona tinha, de vez em quando, tinha alguns dias que ela não ia pra escola. Será que esse é um desses dias? Aham. Você vê que o Lancaster chega. É sábado, é um dia que normalmente os humanos não vão pra escola. É um dia que eles ficam brincando em casa. Bom, e você tem alguma noção de aonde será que mora aqueles dois meninos, o Heisling e a Helena? Olha, foi você que pulou na bicicleta deles, talvez você tenha uma ideia. Tipo, você sabe a direção geral pra qual eles foram. Uhum. Tá legal. Aí você pensa uma coisa, além disso, você, como você meio que caiu em cima do menino, você lembra do cheiro dele, talvez possa, tudo bem, você não é um cachorro, você é uma gata, mas talvez pode eu consiga funcionar. Bom, uma eu coisa. Vou seguir então nessa direção e vou tentar ver o cheiro. Tá, olha só, é um teste de cuidadoso, só que eu não vou, a dificuldade é alta, porque... Passou dia já, sim. Então provavelmente o cheiro dispersou, mas de repente... Beleza. Se você quiser, de repente, achar que é um bom momento pra queimar algum ponto de destino, alguma coisa... Ah, você já tinha queimado um, né? Lá atrás. Eu não lembro onde você queimou um. Eu falei, eu ia usar, não sei se eu queimei, eu falei só que eu ia usar o aspecto pra dar ordem pro Samwise, que era o do... Ah, tá, eu não vou considerar que foi queimada, porque eu não vou considerar que você queimou, porque não foi um rolamento, então... Tá, então eu tô com 4DF mais 2, deixa eu ver, tô tá. fazendo... É, eu tive 2, não usei nada. Tá, olha só, não vai ser o suficiente, mas se você pegar um bônus, eu vou considerar que você tá com um impulso pra, de direção geral. Se você queimar um aspecto pra pegar mais 2, ou de repente você pode queimar pra... A dificuldade é 4. É uma dificuldade ótima. Mas você, se você queimar, você vai estar com um impulso. Você ainda não conseguiu localizar. Você está num teste de superar. Eu teria que ter, eu teria que ter, no caso, mais 4 ainda. Mas teria que ter mais 5. É, teria que ter mais 5. Pra passar. Porque a dificuldade é mais 4. No 4 você empata. Tá. Você fica com o impulso, mas você não consegue chegar. Você vai queimar aspecto? O que você vai fazer? Vai queimar ponto eu de destino? Eu vou queimar 2 pontos de destino, então. Quais aspectos você vai usar? Eu vou usar o do que... Pense um pouco além do que você está vendo. Eu acho que se encaixa nessa... Ou se considera líder de campo, que eu vou pedir ajuda pro... Tanto pro Govinda, esse não vai dar. Você sabe que roedores em geral não tem um faro tão... vou considerar que tá. É porque o tipo de faro é um pouco diferente, mas pode ser... não dá, porque o que acontece? Nem o Samwise, nem o Govinda conhecem o cheiro dele. Tá, mas você pode usar o Espartana com os outros, tanto quanto consigo mesmo, tipo, não é agora que eu vou falhar. Exato, acho que então é esse aspecto, vou usar esse Espartano. Assim, eu tô quase desistindo assim no meio do caminho, não vai dar, será? Mas aí eu fico insistindo ainda mais um pouco, até que chega numa esquina assim, e eu consigo sentir o cheiro dele. Tá, você fica naquela e você pega o cheiro, sim, você consegue achar um resíduo do cheiro do Heistling, você consegue seguir na direção, você vai pra uma na verdade assim, tudo tá se passando nos Estados Unidos, sabe aquela casinha típica americana? Uhum. É, de classe média, é uma daquelas. Aí você vê que na frente tá vocês olham assim, tem uma barraca de camping montada no quintal, tipo. Você não sabe por quê. Na verdade, você nem sabe o que é uma barraca. Tipo, tem uma armação como se fosse uma pequena casinha de cachorro na frente, uma grandona casa de cachorro, na verdade, na frente da casa humana. Uhum. Eu pergunto pro Sam, mas será que que tipo de animal ele tem ali? Eu já fui num negócio desse, é uma barraca de camping. Quando os humanos viajam, às vezes eles não viajam pra outras casas. Eles vão, por exemplo, pro meio da floresta. Mas aí você sabe, né, que o humano não tem pelo. Se chover, fica todo encharcado e fica doente. Então, o que eles fazem? Eles pegam isso aí, ele vem enroladinho. Aí eles constroem essa coisinha. Eu acho que eles chamam de barraca. E ficam lá quando é de noite, tá muito frio, ou quando tá chovendo. É um pouco apertado, mas eu gostava. Bom, então... provavelmente é ali que deve estar o garoto. Ah, tá. O que vocês vão querer fazer? O que você vai querer fazer? Eu vou dar uma olhada, assim. Primeiro eu vou me certificar que não tem nenhum cachorro no pátio. Tá, não tem nenhum cachorro. Então depois eu vou querer pular, assim, o muro. E tentar me aproximar da casinha, assim, meio que por trás da entrada, assim... Tentar ver se tá o menino por ali. Não, só tem uma entrada na frente. E você não precisa pular, nem vou considerar teste, porque na verdade ele não é um muro. Ele parece. Sabe? É aquelas. Cercas, assim, né? É uma cerca um pouco alta, mas que você consegue pular sem problema. O Samwise e o Govinda conseguem passar pelas frestas. Perfeito. Bom, então eu me aproximo dessa barraca. Aham. Uhum. Olha só. Quando você se aproxima da tal da barraca, você tá vendo um deles mexendo um negocinho lá, batendo umas outras coisinhas, com os desenhos que você sabe que lembra um pouco aqueles desenhos que você sabe que são coisas que os humanos entendem, e olhando para uma tipo de uma pintura que vai aparecer numas esses símbolos, e a menina do esse é o Heisler, a menina do lado tá lendo alguma coisa, tá olhando assim para uma coisa, você vê ela passando como se estivesse brincando com uma bolinha. Uhum. Você vai querer saber o que é isso? Tipo, você vai só observar? Eu não dou muita atenção pra isso, assim. Eu só faço um sinal, assim, pro Govinda, naquela... A porta tá aberta da barraca, né? Tá. Tá, eles não me viram, assim, eu tô do lado de, tipo assim, de frente, quase com a barraca, mas eles estão interstícios. Você tá escondido atrás de uma árvore que tem dentro. Aí eu faço... Tipo assim, o aspecto do Govinda, ele é bacaninho, assim. Não é tipo aquele rato amedrontador, assim, que eu acho. Não, que... é um ratinho, é... É um camundonguinho de... Tipo, eu vou dar aquele sinal com a cabeça pra que ele vá lá dentro da barraca e vou ver a reação dos meninos quando ele entra. Tá, ele entra. Aí, quando o Heisling vê, você vê que... a reação imediata deles parece um pouco de susto, obviamente. Eles estão vendo um camundongo vindo do nada. Aí você vê eles olhando entre si. Aí você vê que o Heistling pega o Govinda e começa a olhar... Você percebe que tá olhando com um carinho bem especial pro Govinda. Parece que deu certo. Aí você vê que nessa o Samwise, ele... Você percebe que o Samwise tá... aproveitou pra, no meio desse pequeno susto que o Govinda deu com a aparição dele e tal, enquanto eles estão entretidos com o Govinda, entrar lá. Eu tô, na verdade, forçando um aspecto dele. Deixa eu ver qual aspecto eu tô forçando. Eu tô forçando dois aspectos dele. Na verdade, é assim mesmo que os humanos agem, tipo, ele quer convencer você de que ele sabe como os humanos brincam e se orgulha de saber bastante sobre muita coisa. Eu tô forçando esses dois aspectos no Govinda. No Govinda não, no Samwise. Você vê que os garotos olham, tipo, que são Wise e ficam meio assustados e tal. Aí você vê que do nada eles até dão uma mexida, dão uma brincada. O que você vai querer fazer, Marie? Eu tô olhando assim meio irritada, porque ele fez uma coisa, em tese, contra as minhas ordens. E também eu acho que, tipo assim, eu tô vendo que eles estão dando mais atenção pro Samwise do que pro Govinda ou não? Ou eles estão brincando com os dois? Estão brincando com os dois, mas você percebe que o Govinda é o centro das atenções. Tá, eu vou me aproximar assim, tipo, meio escondida dos meninos. Eu não quero chamar muita atenção e falar: Sam, vem pra cá, Sam. Ah, você não vai. Eu acho que não. Você é a gatinha mais adorável da cidade. Você é a gatinha mais adorável que existe. Então você pensa, se esses dois manezinhos conseguem um pouco de atenção humana, e você? Por que não? Esse aspecto eu acho que eu vou pagar um ponto de destino pra não ser compelido. Porque na realidade eu quero que o Govinda seja a atenção e que o menino pegue. Porque eu tenho medo que se eu chegar lá e chamar ele muita atenção... Ele tente pegar você. Exato, exato. Então eu quero gastar um ponto de destino. Tá. E por isso que eu tô tentando chamar o Samwise pra, tipo, vem pra cá, deixa eles, né? Tá, você vê que ele faz um gestinho. Você vê que pela cara dele, ele tava assustado. Deixa eu fazer uma ação do Samwise, porque tem uma coisa importante agora, vamos ver. Qual o aspecto dele, que eu vou usar, o... Cuidadoso. Você vê que ele tá, deixa eu ver, mais dois superando obstáculos. É por esperto? Bom, tá. 5. Tá. Não, na verdade não conta essa façanha, porque eu tô tentando criar uma vantagem. E essa façanha é pra superar. Eu ia usar a falo. A falo qualquer idioma, mas a falo qualquer idioma ela só permite que eu entendo o que tá escrito no livro. Que eu mais entendo que tá escrito no livro. Tudo bem, foi um sucesso com o estilo assim mesmo. Não, foi um impulso. Você vê que ele. A hora que você começa a reclamar, ele faz tipo um gestinho com a pata do tipo. sabe? Aí eu digo assim, rápido então, rápido. Tá. É, eu não falo porque senão vou chamar atenção. Eu só faço não, você, tipo, um sinal com a cabeça. Tá, tá, entendi. Porque se você falar, eles vão ouvir um miado. Isso. Aí vai, pode chamar atenção demais. Tudo bem, eu tô queimando o ponto de destino do Samwise, porque ele tem a questão do... um hamster super esperto. Então eu tô queimando um ponto de destino por ele e tô queimando um outro ponto de destino com o Sr. Orgulha. Eu tô queimando primeiro pra pedir uma rerolagem. Não, peraí, pedir uma rerolagem? Deixa eu ver como é que foi o resultado aqui. Que eu fiz um... Ah, ele tá com impulso também, porque empatou. Mais 3, mais 5. Não, um só tá bom, mais 7 já dá um. Não, vou queimar 2 que aí dá sucesso com o estilo. Vou compensar o que eu ganhei. Ah, ok. Olha só. Você vê que a hora que ele termina, ele dá um pinote. Aí eles até olham o Samwise dando pinote. Aí tipo, olhando. Aí. Tipo, ufa! Achei que, eles iam me perceber. Sim, o que você vai fazer lá? Não era chamar atenção pro Govinda? Eu sei, eu só ia ver se tava tudo ok, se eles não iam fazer nada. Eu sei que esses garotos parecem bonzinhos, mas é bom dar uma checada dupla. Só que eu vi a menina lendo um livro. Ai, você e esses livros? O que, que tem nesses... Você tanto insiste nesses livros? Eu vou te contar o que, que eu li lá. Ela tava lendo sobre o Homem do Saco. Quê? Não me pergunta. Era um livro de lendas. E uma das lendas que ela... E ela tava justamente lendo sobre o Homem do Saco. Mas por que ela tava lendo sobre o Homem do Saco? Sei lá, ela... É tipo, os humanos são assim mesmo. Eles gostam de aprender sobre coisas que às vezes não fazem o menor sentido. Mas então ela é a Mulher do Saco? Não. Não. Você vê que ele dá aquele facepalm. Ai, meu Deus. Vamos lá. Explicando. Mas vamos sair. Vamos andando, eu explico no caminho. Tá. Agora assim, tipo, eu só, sei lá, dá um joinha lá pro Govinda, ver se tá tudo certo. Né? Tá, você vê que o Govinda tá observando, ele tá percebendo que vocês estão se afastando, tipo, ele dá um sorrisinho de obrigado. Tá, beleza. Eu só passo psicopata, assim, dou um ok e tipo, tá. A gente sai. Eu tô deixando um aspecto aberto por enquanto, sem invocação gratuita, do Govinda na mesa. Uhum. Você vê que tem uma parte que tem tá escrito aspecto na mesa. Deixa eu jogar aqui que eu tava colocando no lugar errado. Que é o que tem de aspectos na mesa? Vocês ainda sabem, vocês sabem que o Rodrigo é um medroso. Apesar de ter usado as invocações gratuitas, ele tá em mesa. Lembrando que você pode queimar aspecto ou usar ações de criar vantagem pra ganhar invocações gratuitas novas. Uhum. E o Samwise obteve vocês obtiveram Govinda sem invocação gratuita. E vocês obtiveram a lenda do Homem do Saco. Aí o Samwise vai falando: olha, existe uma coisa. Os humanos acreditam que um monte de coisas são lendas, como o velho Nick. Sabe? Eu mesmo vi o pai do meu antigo dono fingir que era o velho Nick. Eu não acho. Eu também não acreditava no velho Nick na época. Sabe? Nossa, eu não, que estranho. Eu não sabia que o velho Nick existia. Então pra mim ele não existia. Aí o dia que eu vi que ele existia. Você vê que assim é meio... Aí ele fala assim: olha só, eu tava lendo sobre a lenda do Homem do Saco. Então, sabendo que os humanos escrevem isso, quer dizer que às vezes os humanos percebem a gente. Essa, digamos assim, essa pequena batalha entre o bem e o mal que a gente tem. Uhum. Ele chega assim: olha só. Eu consegui ler sobre o Homem do Saco. E eu descobri o que o Joffrey falou era verdade. Ele joga segundo as regras. Isso pode ser bom pra nós. O caso que ele só pode pegar as crianças más? Essas são as regras? Não, não é só isso. Qualquer pessoa que faça uma coisa bondosa pra ele, qualquer pessoa ou animal, ele não pode atacar. Ah, que faça para o Homem do Saco mesmo. Isso. Parece que é uma regra Parece que é uma regra que até os malvados obedecem. Ou pelo menos alguns dos malvados. Olha só. Eu não sei se a gente vai ver o Homem do Saco, mas pelo menos temos alguma coisa. Você vê que, olha, assim, já é bem tarde. Já tá com... A gente saiu de dia, mas demorou um tanto até chegar no Heisling e tal, e fazer tudo aquilo. Você vê que tá começando a anoitecer. O Sam Weiss tá até meio cansado. E olha, você olha assim: eu não gosto de dormir longe da minha caixinha. Bom, e quanto tempo nós ainda... hoje agora nós vamos descansar. Quanto tempo nós ainda temos, Samwise? Até o tal dia de... Dia das graças? Você vê que ele põe a... Você vê que ele começa a bater assim ali. Acho que tem mais 4 dias. Vamos descansar um pouco. Acho que a gente consegue. Eu sei que eu preciso dormir. Tudo bem. Você, assim, Marie, você como animal, como gato, são animais noturnos. Então dorme basicamente quando dá na telha, anda quando dá na telha, faz o que der quando dá na telha. Uhum. Você até entende que o Samwise precisa descansar. Mas, tipo, você não tá exatamente com sono. Ao mesmo tempo, você não quer, digamos assim, se afastar do Samwise. Tá, mas você vai ficar na caixa. Tá, eu digo assim, Samwise, você se importa se eu... Será que eu aproveito esse tempo agora que provavelmente o menino, o Rodrigo, vai estar dormindo e tento conversar a sós com o Lancaster? Você vê que ele chega assim: pode ir, eu me ajeito. Você vê que ele fecha a caixinha assim meio... Você nem entendeu o que ele quis dizer direito. Parece que hamsters são... Quando não estão em rodinhas, eles são uns bichos bem preguiçosos. Tá. Mas eu entendi que pelo menos ele me liberou, assim. Ele disse que não tem problema eu ir, né? Uhum. Então eu vou tentar... conversar diretamente com ele. Vou tentar, eu digo assim: você sabe onde é que eu consigo encontrar ele antes de dormir? Mas a hora que você fala isso, a caixinha tá fechada e você ainda consegue ouvir aquele ronquinho de hamster. Puxa, ele tá apagou assim, legal. Ele tá apagadaço. Puxa. Você já viu situação assim? O roedor, quando entra assim, você pode rachar o bicho em dois na mordida que ele não acorda. Puxa vida. Bom, eu vou tentar dar aquela... aproveitar, assim, dar aquela caminhadinha noturna. E vou tentar andar meio a esmo, assim, ver se eu encontro, assim, algum animal que eu consiga... Como o Lancaster é um cara famoso naquela região, eu vou tentar ver se algum outro animal que possa me dar uma ajuda, assim, que possa me dar uma indicação. Tá bom, entendi. Usado meus dotes fofurescos. Teus dotes fofurescos. Vai usar o por bola, por fora bela viola, é isso? É, vou... Eu tenho aqui o... É esse de tentar, exato, de fora bela viola, pra convencer alguém... Ou o charminho, algum animal. Você pode combinar os dois. Você pode combinar. Uhum. Tá, você pode dar stack. Ok. Olha só, vamos lá. Beleza. Você vê que assim, eu vou. Você tá andando e tal. Você passa até por uns becos um pouco mais oscuros. Num deles, você tá dando aquela andadinha meio charmosa. Você escuta alguém falar: "S'il vous plaît. Que tipo de gata anda esta hora de noite?" Você, só pra avisar, eu não vou continuar com o sotaque francês, mas pense que você tá ouvindo uma voz com sotaque francês. Ou o equivalente animal do sotaque francês. Tá. E eu olho pra trás, assim, ou na direção do som, e vejo, assim, quem é que tá falando comigo. Você olha no beco, assim, primeira coisa, o beco não cheira muito bem. Por causa que tem muito lixo acumulado. É um beco bem sujo, diferente da onde o Samwise levou você. Aí você vê. Você vê um sorriso. Você consegue só olhar uns olhos brilhantes, né? Um animal noturno. Uns dentes, ele com... Cê, parece uma barata na boca, tipo, como se estivesse comendo. Uhum. E eu não consigo identificar, então, o animal que é. Tá escuro. Você vai querer pedir... você vai querer pedir pra... Assim, o beco tá escuro, mas a lua é nova. Ou seja, se ele saísse pra fora do beco, você conseguiria ver. Tá, eu vou... Não, vou... Como ele tentou ser educado, né, eu vou dizer... Boa noite, tudo bem? Ah, tudo bem. Só fazendo a minha janta antes de eu descansar. Você perguntou o que eu faço aqui. Bom, na verdade eu estou procurando um animal famoso, conhecido por esses lados. Talvez você pudesse me ajudar a encontrá-lo. Ah, um animal famoso? Bem, François aqui conhece vários animais famosos. Você vê que... Aí a hora que ele anda assim, ele sai pra fora do beco, meio lânguido, você percebe que ele... Aí você olha pela calça e percebe que é um gambá. Só que tem um detalhe, diferentemente do Pumpkinfurs, esse gambá ele parece ter algum tipo de controle, ou teu nariz está tão sensibilizado pelo lixo que se ele estiver fedendo não faz a menor diferença. Ah, eu digo... Como é que é mesmo o nome dele? Desculpa, é o... François. O François, então você, parecendo uma pessoa bem conhecida, eu estou procurando um cachorro de nome Lancaster. Você já ouviu falar sobre ele? Ah, Lancaster. Normalmente as pessoas me pedem para encontrar locais onde elas possam fugir do Lancaster, não onde elas possam encontrar o Lancaster. Mas, ai, o conhecimento... Um animal um pouco diferente do que você está acostumado. Você vê que ele percebe qual é a tua. Ele... Assim, vamos lá. Nem todo animal é malvado. Nem todo animal é bonzinho. Nem todos os bons estão nessa guerra fria, vamos dizer assim. Eu gosto de usar o termo guerra fria porque é aquela história. É um lado luta, o outro luta e fica nesse vai e volta. Sim, sim. Beleza. Alguns querem simplesmente tocar a vida da melhor forma possível. E o François é um desses, vamos dizer assim, neutros. Perfeito. O François olha assim. Sim, eu conheço o tipo de gatinha que você é. Se fosse uma gata um pouco mais agressiva, provavelmente já estaríamos brigando. Eu tenho que admitir que, bem, vocês gatos têm garras afiadas e dentes, mas algumas coisas podem irritar muito o nariz e... Essa é a grande arma que nós temos, nós gambás. Mas enfim, isso não é uma disputa. Assim, ele tá meio que te cantando. Uhum. Então agora eu vou tentar usar assim o charmoso pra tentar. Mas não. Ó, caro François, você que parece então uma pessoa tão amigável, né? Poderia me ajudar então e dizer aonde eu encontro o Lancaster. Tá legal, vamos lá, faz um teste do teu... deixa eu ver qual que vai ser. Faz um teste do teu estiloso. Como é uma ação de criar vantagem estilosa, você tá eu tô considerando que você tá recebendo charminho e mais um pelo teu por bola por fora bela viola. Até porque ele não te conhece, então cai no lado positivo do teu embaraço. Mais 5. Eu já coloquei o lado negativo do teu embaraço. 6. Nossa, foi bom. Foi muito bom. É um sucesso com estilo. O que acontece? Ele chega assim. Ah, não é comigo. Eu vou indicar o caminho de uma forma que de repente você pode reconhecer, não importe como. Ah, muito obrigado, François. Não podia esperar menos de tão importante pessoa. Tá, vamos lá. A parte ruim. Usei de novo essa janela, vou ter que fazer a configuração. A parte ruim é o seguinte: você sente que ele tá literalmente usando o perfume de gambá dele pra marcar o caminho, como se fosse demarcar território. Você vê que ele passa assim, ele esfrega a cauda nos postes e tipo, você sabe que o humano não sentiria esse cheiro, mas você sente literalmente, porque assim, vamos lá, gambás, eles soltam o cheiro deles por uma glândula na cauda. Então o que, que ele faz? Ele esfrega a cauda. Não é o suficiente para um humano sentir o mau cheiro de um gambá. Na verdade, mesmo para um animal, ficaria como se fosse um leve cheiro residual não muito agradável. Só que você consegue distinguir. E você sabe que muitos animais que soltam cheiro, o cheiro é diferente de um para outro. Então, por exemplo, você não confundiria com o cheiro do Pumpkinfurs. Aí o François vai demarcando. Aí vocês vão indo, tipo... Ele chega num ponto que ele para especificamente, ele fala: esta é a casa do Lancaster e, bem, nem mesmo uma gatinha tão graciosa me convenceria a entrar lá dentro. Bom, mas muito obrigado, François, já foi suficiente. Não vou tomar mais o seu tempo. Tá, você vê que ele pula, vai embora. E você vê assim, apesar de tudo, ele anda assim, bem aquela coisa, bem galante. Você vê que a cauda dele fica ondulando e tal. Apesar do cheiro levemente desagradável, ele não é um... Sim, é um gambá bem charmoso. Tá. A Mari fica pensando, talvez quem sabe outro dia, agora tem uma missão. Tá, tudo bem. Você vai querer conversar com o Lancaster? Vou Olha tentar só. Me aproximar ali. Tá, você vai entrar. A casa do Lancaster é um pouco melhor que a casa do Heistling e da outra menina, você não sabe o nome. E, só que ela, a grade dela você consegue passar pelo meio, porque é aquelas grades mais finas. Uhum. Você vai querer invadir pra ver se tipo chama a atenção do Lancaster? Como é que você vai querer fazer? Eu vou tentar, assim, entre as frestas, eu ainda do lado de fora. Consigo ver mais ou menos onde é que é a casinha deles, tem um canil. Não parece ter um canil, parece que o quintal é aberto. Das duas, uhum. Ou não tem canil e ele deve estar preso por uma correia, ou tem canil e provavelmente está na parte de trás. Ou talvez uma combinação dos dois, ou alguma coisa similar. Bom, enfim. Eu tô dando uma circulada na casa, assim, mas ainda do lado de fora da grade pra tentar encontrar onde ele fica. Aham, tá. Onde ele fica? Aí você vai dar uma sondada por fora. Por fora. As paredes são grossas, você não consegue enxergar onde fica a casinha do Lancaster. Tá, se eu subir no. No caso, tem um muro de uma casa pra outra? Tem. Deixa eu pegar aqui o. Só um minuto que eu vou pegar aqui o Roll 20 e eu vou traçar o mapa. Só um minutinho que. Essa é uma parte um pouco chatinha, que eu tenho que criar uma página e transferir, digamos assim, a visão dos players pra lá. E agora, clico fora. Peraí, onde é que tá o botãozinho pra recolher? Ah, tá aqui. É porque. Peraí. Não, é que eu tenho que também transferir a minha visão. Você viu que o mapa tinha ficado branco, né? É que pra mim não tinha ainda. Deixa eu aumentar os... diminuir os... pra ter uma ideia. Tá, eu vou pegar o preto primeiro pra desenhar a situação. Tá bem. Tá legal. Aqui... As casas são emendadas. Uma na outra. Por muro de tijolo. Uhum. A casa é mais ou menos no meio. É aquela tipo. É uma casa um pouco maior. É aquela, e você percebe que tem uma coisa diferente da do Heistling. Ela fica com bandeira dos. Você vê um pano amarrado num cano perto da porta. Uhum. Você vê que ele é um pano listrado, branco e vermelho. Branco e azul. Branco e vermelho, e tem uma parte azul com uns pontinhos brancos. Ou algo que lembra um pontinho pra você. Pra deixar claro, é a bandeira norte-americana. Enfim, uhum. O que acontece é que você olha, você vê por trás, você vê que aqui atrás tem uma casinha de cachorro. Grande, assim. Casinha que eu. Você entendeu? Uhum. De tamanho grande. Uma casa de tamanho grande. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver se o Lancaster tá lá. Você veio por qual lado? Pela direita ou pela esquerda ou pela direita? Não, esse círculo não foi. Não, esse círculo marronzinho aqui foi o que eu desenhei. Mais ou menos aqui tá. Nessa posição tá... que eu quero subir. Tá. Assim. Tudo bem, ok. Você vem então caminhando. Por isso veio caminhando pelo muro. Isso, entrei nesse ponto vermelho. Nessa direção aqui. Isso aí. Ok. Tudo bem, você vê uma cabeça pra fora. Isso, dessa casa. Você sabe, você viu o Lancaster, então você tem uma noção de que se trata do Lancaster. Eu quero primeiro dar aquela respirada funda, né, já que uh-huh. Eu sei que é uma figura meio assustadora, aí eu quero dar uma boa noite, Lancaster. Você vai pular ou você vai falar de onde você tá? Não, de onde eu tô. Você vê que ele chega. Você vê que ele. Assim, que é isso? Parece que eu tô ouvindo alguém. Deve ser um desses gatos idiota da região. Eu fico meio irritada com esse comentário, mas. Gulo de seco e tento de novo. Não engole. Não engole. Tô forçando teu aspecto porque você é uma. Você é uma gatinha bem presunçosa, bem esquisita. Tô forçando teu aspecto. Tá, então eu pulo na frente dele e digo, não, não é nenhuma dessas gatinhas tolas aí de rua. Eu vim aqui pra conversar com você, Lancaster. Pulo na frente dele, assim. Ah, chora. Ele olha assim. Ah, você de novo? O que que você quer aqui? Eu quero falar com você sobre o seu dono. Você vê que ele começa a latir. Tipo, calma, Lancaster. Está pra acontecer uma coisa ruim com o seu dono. Tá, faz um teste de cuidadoso. Na verdade, assim, eu tô deixando um ponto de destino on hold, que eu não sei se eu vou chegar a dar ele, porque eu não, também não sei se foi uma... Foi bastante o que aconteceu, entendeu? Ah, beleza. Aí depois eu decido. Vamos ver o que vai acontecer. Aí você vê que a chance... Ah, você pensa que o Rodrigo é um fracote, é isso? Como todo mundo por aqui? Eu... Tipo, não! Pelo contrário, eu quero ajudá-lo. Só que, infelizmente, eu preciso da sua ajuda. Deixa eu só achar que ajuda você... Deixa eu só botar ajuda o cuidador. Você tá querendo? Meu teste cuidadoso deu 4. Eu digo... Fato é, Lancaster, que provavelmente em alguns dias alguém vai vir atacar o Rodrigo. Você já ouviu falar? Aí eu falo como se bem presunçosa, assim, como se eu fosse como se eu conhecesse a história bem a fundo. Você já ouviu falar na história do Homem do Saco, Lancaster? Peraí, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Você disse, você vai utilizar... Olha só, você tem o aspecto da lenda do Homem do Saco. Ai, mas esse cuidadoso foi pra falar com ele, é isso? Pra ver se você conseguia convencer as suas intenções. Tá, então eu vou gastar uma das utilidades. Eu tenho duas, né? Das invocações gratuitas. Invocações, eu vou gastar uma só. Tá, eu vou considerar que tá pra mais dois. Uhum, então foi a 6. Eu tô rolando pelo Lancaster. Conseguiu mais um sucesso com o estilo. Cara, a hora que você falou do... Maria, a hora que você falou do Velho do Saco, aí ele se assusta, porque a lenda do Velho do Saco aí ela é bem conhecida, de certa forma. Você não conhece, porque você foi meio que criada pão de ló, entendeu? Uhum. Eu tô considerando o seguinte, você descobriu um dos aspectos do Lancaster. Na verdade, o Lancaster é um paga de machão. Uhum. Eu ganhei uma ativação desse Lancaster paga de machão. Porque o que acontece? Você tá com essa invocação gratuita. Eu vou fazer o seguinte: você tinha duas do Lancaster que você conseguiu com quem mesmo ficou? O François, né? Uhum. Como era só pra localizar o Lancaster, eu vou tirar ela. Só que eu vou colocar uma invocação gratuita no Paga de Machão pra não ser totalmente perdido o fato de você ter localizado São Wise, o Lancaster. Tá, beleza. Então eu vejo a reação dele quando eu falo a respeito da lenda do Homem do Saco, e aí eu continuo. E o que você não sabe, Lancaster, é que o seu dono provavelmente vai ser o próximo alvo do Homem do Saco. A hora que você fala com isso, fala isso, ele dá um uivo ali. Olha, eu não sei. Eu sei que o Rodrigo parece mal, mas olha, o Velho do Saco vim buscar ele? Mas por quê? Eu vejo assim que eu tô tipo com a upper hand, assim, eu tô melhor do que ele na discussão. Lancaster, o fato é que ficar maltratando menininhos na saída da escola é a forma mais rápida de se tornar um alvo do Homem do Saco. Aí ele chega assim, só que o que não contam pra você é que eles também acham que o Lancaster é burro, sabe? Que o Rodrigo é burro, sabia? Ficam falando que ele é tão forte quanto o touro e tão esperto quanto... Quem fala isso? Aqueles dois meninos que ele atacou hoje? Tá, não é eles, mas aí você percebe que ele olha assim meio envergonhado, assim, ele coçando a cabeça, tentando tipo, e agora, como é que eu explico, sabe? Uhum, eu digo, aí, são os outros meninos, aqueles outros dois que estavam com ele? Não, aqueles dois são amigos dele. Digo, bom, mas não são eles, não são os outros que ele tentou atacar. Então quem são esses, esses que ficam falando mal dele? São outros garotos da escola. Ele... Ah, olha só, talvez seja melhor eu explicar a história toda. Você te, ele... Não tem muito tempo. Tá, você vê que ele chega assim. Olha só, eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo Rodrigo, sabia? Como assim? É, ele me encontrou por aí quando o antigo dono, meu antigo dono me treinava pra briga de cães. Eu nunca imaginava que ia sobreviver aquele pesadelo. Dá uma olhada e você vê que na hora que você fugiu, você não teve muito tempo pra perceber. Só que da mesma forma como o Lancaster tava às vezes machucava outros animais, como o Govinda, uhum. O próprio Lancaster foi machucado. Você vê, tipo, ele tem muitas falhas de pelo. Você vê que, tipo, várias partes do corpo dele, o pelo já não cresce mais. Você percebe que foi, tipo, arrancado ao ponto de arrancar. Ele tomou mordida que arrancou a pele a ponto de arrancar o pelo fora. Não tem como recuperar, sabe? Uhum, uhum. E olha assim, você percebe que o pelo dele é muito detonado, tipo, perto do olho, um pouco acima da sobrancelha. É, ele tem uma marca de garra que atravessa a sobrancelha, tipo, você não sabe como ele não ficou cego de um olho. Sim, ele, assim, parece bem judiado. Você não teve essa sacada na hora que você deu no pé, porque você não percebeu. Não, você tava mais preocupado em preservar o teu pelo do Samwise do que se preocupar em olhar claro o Lancaster. Perfeito. Aí você percebe uma coisa, aí você percebe que a única pessoa que cuidava era o... Cuida do Lancaster. Tipo, o Lancaster e o Rodrigo meio que só tem um ao outro. Uhum. Aí eu digo pra ele assim: bom, Lancaster, justamente por isso que eu estou aqui. Meu objetivo é fazer com que o Rodrigo consiga se livrar do Homem do Saco. Só que pra isso eu preciso da sua ajuda. Você bem sabe, os humanos não conseguem entender muitas vezes as intenções dos animais, mas você, próximo dele, você talvez consiga convencê-lo a mudar esse tipo de vida que ele leva, de violência, uhum. De brigas. Eu preciso da sua ajuda, Lancaster. Tá, deixa ele assim. Olha, só não deixa esse velho do saco levar embora o Rodrigo, tá? Você vê que, velho, ele tá muito travado, é tipo, você pensa que... Sim, te dá uma certa dó, porque, tipo, você, no final das contas, você percebe que, tipo, o Rodrigo não deve ser um garoto mal, mas sabe quando, tipo, a pessoa sofre tanto que ela resolve partir pra apelação e, tipo, descobre que a única forma que ela, na cabeça dela, passa a ser a única forma dela ser respeitada? Uhum, beleza. Que eu tô transformando esses aspectos teus do Lancaster paga de machão, para o Rodrigo é solitário. Porque você descobre que no final das contas ele não é um bully porque ele quer ser bully. Uhum. Entende? É que na cabeça dele não é uma. Sabe? Não é, é a única linguagem que ele tem. Eu tá. Pergunto pra ele. E você sabe dizer qual o relacionamento do Rodrigo com aquela menina que voou no pescoço dele hoje? Ah, a tal Helena? Olha. Pelo que eu sei, o Rodrigo não gosta dela porque ela anda com o tal do Heisley. O tal do Heisley, certa vez, disse, menosprezou ele. Você começa a sacar, Marie, que no final das contas, o lance com o Heisley é que também ele não foi... Tudo bem, ele em teoria tá na lista dos bonzinhos, mas ele não foi exatamente o... Ele não é exatamente o santo que todo mundo tá pintando. Ele tem teve um lado dele que, tipo, não foi bacana. Talvez seja um grande mal-entendido, mas... Você percebe assim, se da mesma forma que o Rodrigo não é totalmente mal, sim. O Heisley também não é um santinho. Pelo menos ele deu uma pisada na bola em algum momento. Certo. Tá. Bom, o que eu preciso de você, Lancaster? Provavelmente você sabe se o Rodrigo vai tentar agredir o outro menino amanhã? Olha, pelo que eu sei, não. Eu sei que normalmente no dia de Ação de Graças tem um grande, um grande piquenique perto do lago da cidade. Nesse piquenique vai, provavelmente vai estar todos os meninos da escola. Aham. Uhum. Bom, então é lá que você vai ter que me ajudar, porque na realidade, Lancaster, parece, pelo que eu sei, que vai ser nesse dia que o velho do saco vai aparecer. Você me queixa. Tá bom, eu vou ajudar o que for possível. Mas eu vou tentar convencer o Rodrigo a não atacar mais aqueles dois garotos. Ei, não só os dois garotos, não atacar mais ninguém. O Rodrigo tem que realmente provar que é uma pessoa boa, está disposto a mudar. Aham, uhum. Tá. Vocês escutam vocês escutam um grito lancinante de desespero. Vindo de dentro da casa? Não, vindo de fora. A direção geral, você consegue ouvir, vocês conseguem ouvir, a direção geral é pra região do parque da cidade. É um grito humano. Bom, eu digo. Bom, eu vejo que o Lancaster não tem como sair da do terreno. Aí eu digo. Não, o Lancaster tá solto. O Lancaster tá solto. Ah, ele tá solto, ele consegue fugir assim. Eu digo. Vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu. Tá. Sai correndo em direção ao grito. Tá, vocês saem correndo e tal. Vocês saem correndo na direção de onde o grito surgiu. Vocês entram numa viela, você vê. Vocês, é um pouco do nada. Num dos cruzamentos, o Samwise encontra vocês. Aí ele. O que tá acontecendo aí? Eu assim, não deu tempo pra ficar. Suba aqui. Aí vamos tá, usar aquela técnica do cavalo de novo. Tá, sei lá, o Samwise pula em cima de você. Eu escutei um grito de desespero, um pedido de socorro, mano. Tipo, sim, é pra lá que nós. Pra lá que estamos indo. Aí quando tá. Eu digo estamos indo, aí do lado tá o Lancaster, assim. E aí o Samwise dá uma olhada assim. Ele. Ai meu Deus, meu Deus. Você vê que, tipo, dá um cagacinho no Samwise. Olha só. Quando vocês estão chegando, vocês escutam uma risada assim. Vocês observam uma sombra. Literalmente algo sendo engolido por uma sombra. Eu só ver assim, é um parque, esses parques verdes, assim, com espaço pra caminhar. É um parque verde. Mas uhum. Tá muito escuro. Então, vocês chegam assim, a única coisa que vocês veem é. Você vê um par daqueles negócios que os humanos usam no pé. Uhum. Tá. Só aquilo e tá. Você quer, você quer fazer um teste de. Pra ver o que é aquilo? Faço. Pode fazer se quiser. Com rolamento com cuidadoso. Pode ser cuidadoso ou esperto. Cuidadoso, então. Tá. Tá, aquilo lhe parece familiar. Eu tô considerando. Porque bateu na dificuldade, tô considerando que você tá com impulso. Você vai querer liberar esse impulso pra galera ou é pro Lancaster ou pro Samwise usar? Libera. Libera, beleza. Eu vou ir assim, eu começo a caminhar em direção àquele objeto, devagar, observando assim, os arredores, assim, pra ver se eu noto alguma coisa de estranho. Tá bom. Deixa eu ver, cadê o. Cadê o meu. A ficha do Lancaster? Achei, ficha do Lancaster. Tá, é o seguinte, eu tô considerando que na verdade o Lancaster tá se considerando. Ele tem um embaraço que é só compro brigas que posso vencer. Então ele vai ter menos um nesse rolamento, vai só ganhar mais um no impulso. Tá. Vou utilizar pelo esperto dele. Tá legal. Tá com dois. Ele percebe assim. Eu conheço esse sapato. Eu conheço essa coisa que tá no pé deles. Aí o Samwise olha. É engraçado, isso me é estranhamente familiar. Pode ser mais específico? É de um dos garotos que acompanha o Rodrigo. E aí eu não sei se eu perceberia, entenderia que o menino sumiu. Mas aí eu fico, tipo, mais um pouco mais nervosa. Começo meio que a olhar, mas será que ele está por aqui em algum lugar? Vamos tentar encontrá-lo. Aí eu que sai dentro do parque, assim, pra... É engraçado porque vocês não conseguem achar pegada, vocês não conseguem achar sombra, vocês não conseguem ver ninguém. É tipo, é 4 da manhã, os humanos estão muito no sono. Uhum. Ou uma coisa que te atrai. Então, assim, você já cheirou 2 gambás nessa aventura. Então uhum. Você sabe que distinguir um cheiro fedido. É um cheiro fedido, mas você tem certeza, não é de gambá, porque é fedido de verdade. Uhum. Eu sinto esse cheiro nauseante, assim, eu me sinto meio mal, assim. Aí eu não, você não se... Ah, não chega a me sentir mal, assim, só sinto esse cheiro forte, assim. É, você sente esse cheiro nojento, mas você não chega a passar mal. Uhum. Aí eu digo, meu Deus, Sam, que cheiro é esse? Você tá falando pior que um gambá? Aham. Eu chego assim, pior que um gambá, essa não. Será que é ele? A lenda diz que é. Dizem que o saco onde o velho do saco carrega as pessoas é tão fedido, mas tão fedido que é fedido por causa do tempo que as pessoas são colocadas dentro dele. E os animais também. Me espanto, meus olhos arregalam, assim, eu vejo se o Lancaster escutou isso. Ele escutou, ele tá travado. Você sabe que ele é medrosão. Eu digo assim. Bom, a gente meio que deu uma rodada no parque e não achou nada, né? Não achou nada. É, exceto esse cheiro. Você sabe que esse cheiro. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que esse cheiro nauseabundo vem numa determinada árvore. Só que o problema é que você não consegue. Né, como eu posso te explicar? Você percebe que aquele cheiro tá lá, mas você não percebe que ele. Tipo, você dá 2 passos pra frente da onde esse cheiro tava. Não tem mais esse cheiro. Tipo, é como se o velho do saco literalmente te evaporasse. Uhum. Bom, pra mim, né? Eu não tenho explicação pra isso. Então eu simplesmente vou tentar dar aquela última olhada, ver se não encontro vestígio nenhum mais do menino. Nenhum vestígio. Eu vou falar pro Lancaster, bom, vamos, eu acho que já é tarde, nós não dormimos, eu não dormi nada, ainda preciso descansar, até porque esse dia das graças, né, está chegando e... Tá. Bom, temos que nos preparar de alguma forma. Tá, olha só, deixa eu então explicar o que acontece. Vamos encerrar essa cena. Vocês vão dormir, vocês estão tão arrebentados, vocês dois, tanto a Marie quanto o Samwise, que vocês acordam, o sol já tá vindo, tipo, já foi o dia inteiro. Uhum. No caso, amanhã já é ação de graças. É, amanhã já é ação de graças. Você vê que o Govinda chega assim. Olha só, gente. Eu não sei o que aconteceu hoje, mas vocês devem ter feito alguma coisa. A Marie, eu digo sim, gente. Fizemos bastante coisa, na realidade. É, você acabou de acordar. Você tá aquela coisa meio sonolenta ainda. Eu digo, mas você... diga, Govinda. Ele chega assim. O tal do Rodrigo tentou atacar de novo o Heistin. E por algum motivo eu sei qual é o nome dele, não me pergunta. Enfim. Ele e a Helena conseguiram fugir e o Lancaster não foi atrás deles. Eu nunca tinha visto o Lancaster se comportar daquele jeito. Bom, pelo menos alguma coisa está. Mas ele. O Rodrigo continuou tentando atacar. O Rodrigo não. Continua irritado. Continua. Mas agora que me veio uma coisa, eu vi um outro garoto junto com o Rodrigo. Eu nunca tinha visto esse garoto antes. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo. Tudo bem que faz pouco tempo que eu tô aqui na cidade. Eu nunca tinha visto ele antes. É um garoto alto, né? Ele tem e esse tem um olhar mal de verdade. Eu consigo perceber essas coisas. Daí ela marifica. Aquela marifica. Ai, mais um problema. Eu digo, bom, e você sabe onde é que está o Rodrigo agora? O Rodrigo voltou pra casa. Bom, tá. Seguinte, Govinda. Bom, você está ficando lá com o Heistling agora? Isso. Aí ele vai pra biblioteca agora. Bom, a questão é que biblioteca? Eu olho pro Sam, você naquela de que ele me responde o que é uma biblioteca. Sabe quando você aprende as coisas no meio do campo? Existe uma forma... É meio complicado explicar, mas digamos assim que uma biblioteca é um lugar onde é um tipo de escola diferente, onde as crianças e alguns adultos vão aprender coisas olhando em... Você lembra aquele negocinho que a menina tava virando? O que falava da lenda do homem do saco? Sim, aquilo se chama livro. É... Sabe quando você era uma gatinha bem pequenininha e tua mamãe falava sobre a lenda do gato mal, do cachorro mal que ia levar você pra dentro do lugar, arrumado, e você nunca mais ia ser encontrada? Digamos que uma biblioteca é o local onde eles podem guardar esse tipo de informação, mas não só isso, é tudo que um humano quer saber, ele pode encontrar numa biblioteca, ao invés de procurar, por exemplo, buffers. Eu digo, bom, será que eles foram ver alguma coisa sobre o homem do saco? Eu digo não, assim, acho... bom, acho que não. Você vê que o Heisling fala, como assim o homem do saco? O Heisling não, Govinda. Como assim o homem do saco? Ai, daí eu penso, você não tá sabendo de nada, né? Tipo, você não tá sabendo de nada. É, pois é, Govinda, eu tenho uma notícia meio ruim, assim. E provavelmente amanhã, no dia das graças, bom, agora ela já sabe falar o nome de direção de graças, mas no dia de direção de graças, parece que o homem do saco vai pegar o Rodrigo, se a gente não fizer nada, é por isso que nós viemos pra cidade, por isso que eu estou aqui. Olha, curiosamente você percebe que a reação dela é tipo, not amused, do Govinda. Ele. Sim. Porque você tem que pensar que só você, na verdade... sabe que o Rodrigo não é mal, sim. Sim. Não é totalmente mal. Beleza. O Samwise, nem o Samwise, você não chegou a esclarecer a situação. Sim, você vai gastar. Claro, agora é o momento que eu vou fazer essa revelação. Eu digo, esse problema é, Govinda, que o Rodrigo, ele não é tão mal quanto parece. Nem mesmo o Lancaster é assim tão mal. Tá. Se vocês já repararam, eu não tinha reparado ainda, mas... ele foi bem maltratado, aquele cachorro. E você vê que Bom, pode fazer a inscrição. Você vê que o Govinda chega... Eu tava muito mais preocupado em garantir meu próprio pelo. Eu digo... Sim. Não, eu entendo. Até porque a minha primeira vez, meu primeiro encontro com ele foi muito parecido. Mas quando eu tive agora a oportunidade de conversar com ele... ele me explicou que se não fosse pelo Rodrigo, ele provavelmente estaria morto em alguma... esses lugares onde essas pessoas malvadas colocam os animais pra brigar, sabe? Aí o Hanson Wise fala, você tá falando de rinha de cachorro? Eu acho que sim. Aí ele fala assim, tinha um cara perto lá da casa do meu antigo dono que fazia isso. Nossa, era horrível. Se eu ouvir o barulho dos cachorros... não dá nem pra descrever, sinceramente. Digo, exatamente. Parece que o Rodrigo livrou o Lancaster dessa vida. Então agora, ainda mais que eu já tinha essa obrigação que o velho Nick me deu, mas agora mais eu sinto que é minha obrigação proteger aquele pobre garoto. Você vê que ele chega assim. O Govinda fala, faz sentido. Você contou toda a história que o Lancaster passou pro Govinda ou só mencionou isso? Eu acho que a história toda, assim, né? A questão que os meninos... Tá. Que, na verdade, ele é um garoto, assim, mal compreendido e que talvez o Heisling tenha falado algo, talvez não por maldade ou talvez tenha falado por medo, mas falou alguma coisa e talvez despertou um pouco dessa ira, dessa fúria. Você vê que o Govinda olha assim. Deixa eu ver uma coisa. Eu quero fazer um check agora do Govinda. Porque, digamos assim, que foi o primeiro dia de aula que o Govinda viu, tá? Em relação aos outros, né? Cadê o. Deixa eu olhar a ficha do. É que eu tenho que admitir, essa aventura foi meio feita em cima dos NPCs. Tá legal. Eu rolei demais, eu tô olhando a ficha do... Aqui é a ficha do Govinda. cuidadora. Beleza, já peguei o que eu quero. Ah, você vê que o Govinda fala assim: parando pra pensar agora, eu olhei um detalhe. Parece que realmente o Rodrigo não é tão mal assim. Ele não se, parece que ele não se sente tão à vontade quanto os outros valentões em ficar batendo em crianças. Ué, então é por isso que nós temos que dar um jeito, Govinda. Precisa da sua ajuda, além da do Selm, para nós resolvermos isso, para que ele consiga fugir da, do Homem do Saco. Mas aí o Selm, mas como é que a gente vai fazer para fazer ele fugir? Mesmo o Lancaster não conseguiria. Aí você vê que ele chega assim: olha só, a gente tem um probleminha bem sério, a gente não fala a língua humana. E se você ficar parar pra pensar, nenhum de nós tem uma forma muito direta de convencer os humanos que o Lancaster, que o Rodrigo tá no bico do corvo. É, tá, foi uma péssima expressão. Mas enfim. Se a gente parar pra pensar, o que, que a gente tem? A gente tem o Lancaster a nosso favor, pra garantir que ele não vá machucar mais os outros meninos. E ao mesmo tempo a gente tem a questão de que a qualquer momento o Homem do Saco pode requisitar ele. Você vê que... olha só, a gente tem dois planos. O primeiro é, a gente vai ter que de alguma forma parar o Homem do Saco. Pelo menos tentar parar o Homem do Saco. Eu sei, eu lembro da fraqueza dele, que é a questão das coisas de bem, mas mais especificamente, ele adora frutas. Não sei porquê. Isso é importante, Samwise. Aí você vê que ele chega assim: ok, mas a gente tem que pensar uma coisa agora. Se ele começou a atacar os meninos, quer dizer que ele já tá pegando alguns que já estavam digamos assim, inspirados na lista dos malvados. Uhum. E agora, o que, que a gente vai fazer? Tá, deixa eu fazer uma coisa. A gente... Fala. Não, eu digo assim, a única ideia que me vem agora é então de tentar, de alguma forma, fazer com que o Rodrigo dê uma fruta para o Homem do Saco. Como nós vamos fazer isso? É uma boa pergunta. Pode ser uma forma. Mas, tá. O que a gente vai fazer? Você vê que o Samwise também tá meio perdido. Você vê que já tá de noite, né? É, como é inverno, anoitece muito rápido. Você vê que o Govinda fala: tá, vamos até a casa do Rai. Eu acho que hoje vão comigo. Eu não gosto muito de andar sozinho nesse horário, ainda mais depois dessa história. Uhum. Não, vamos lá então. Mas eu acho que, bom, pra você, Sam, sabe de algum lugar onde a gente pudesse conseguir algumas frutas? Acho que sim, a gente tem sempre a loja dos humanos. Eu sempre vejo o Heisling pegar maçã lá. Uhum. Bom, então vamos tentar pegar alguma fruta. E ficar carregando ela pra cima e pra baixo? Não é uma boa ideia, né? Nem eu, nem o Sam temos força pra isso. A gente vai ter que dar um jeito de passar isso pra pra outras pessoas. Tá, bom. Ok. No que a gente tá andando pra ir pra casa do Heisling, a gente ouve de novo outro grito de desespero. Tá, e aí, então eu vou tentar correr em direção ao... Tá, eu não vou nem pedir teste e tal, não vou pedir muita coisa, até pra acelerar um pouco essa aventura, que já tá bem longa. Uhum. O que acontece, você vê, é outro sapato, outro par de sapatos, certo. Outro garoto, e você sente perto desse sapato o mesmo mau cheiro que você sentiu. Uhum. Bom, eu vou. Bom, é só aquele mau cheiro bem perto do sapato mesmo que vem. Aham, uhum. Ok. Quanto é o dia seguinte, é o dia, deixa eu ver a contagem. Vou considerar que agora vocês estão meio perdidos, ficaram meio desbaratinados. E amanhece o dia de ação de graças. Beleza. Aí o que vocês vão fazer? Vocês percebem assim. Você vê que o Lancaster até fala pra vocês: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas a melhor coisa que podemos fazer agora é ir até o... é ficar esperto no... ficarmos na... perto lá da comemoração, do piquenique dos humanos. Bom, eu acho que... é o jeito, né? Vamos ver se a gente localiza o Lancaster, o Rodrigo. Tá. Você vê assim, o Lancaster e o Rodrigo estão jogando, né? Você vê que o Rodrigo tá jogando conversa fora com os outros meninos, mas você percebe que ele já tá meio ressabiado. Sim. Porque provavelmente chegou no ouvido dele a questão de que dois amigos dele, pura e simplesmente, desapareceram, dois dos garotos mal da cidade. Uhum. Vai chegar próximo então do Lancaster. Tá. O Lancaster, ele tá tipo, você vê que ele até olha pra você com um olhar meio feio, mas tipo, ao mesmo tempo no olhar implorando, ó, não aparece agora, aparece aqui, uhum, agora, tipo, que na cabeça do Rodrigo deve estar a entender de que vocês são amigos do Heisling e da Helena, que é outra menina. Agora você sabe o nome que o Govinda passou pra vocês. Eu vou chegar ali, tipo assim, eu consigo talvez tentar falar com ele, tipo assim, mais longe, assim, miar, assim. Se você miar, provavelmente o Rodrigo vai perceber e vai tentar atiçar o Lancaster contra você. E mesmo que o Lancaster finja ir atrás de você, você vai perder tempo à toa. Tá, eu vou ficar meio distante naquela mesmo. Você, eu quero só saber onde é que tem frutas próximo, assim. Eu quero ver, tipo, pelo menos matar o lugar que tenha uma fruta meio leve, sei lá, uma uva, um morango, alguma coisa assim. Tá, você vê que o Samwise já meio que travou os locais, vamos dizer assim. Ele sabe onde encontrar as comidas. Olha só, o piquenique é um evento grande, tem várias coisas acontecendo. E aí você vê da onde o Heisling e a Helena se conhecem. O Heisling e a Helena, eles são de um grupo de música, uma banda, não é aquelas bandas de marcha, é uma banda de música clássica. Não é uma orquestra, é uma banda menor, uma orquestra de câmera pra ser exato. É uma orquestra menor, você vê que o Heisling tá meio engomadinho, tocando violino, e a Helena, ela tá tocando violoncelo. Você não sabe o que é isso, você sabe assim, você ouve eles tocando lá os negócios, fazendo uma música bem bonita. Uhum. Beleza. Tá legal. Nesse meio tempo, o Govinda desce pra perto de vocês e fala: gente, eu ouvi um boato que pode ser perigoso. Perigoso? Tipo? Tipo, os garotos maus da cidade estão todos achando que o desaparecimento dos amigos dele tem alguma coisa a ver com o Heisling e com a Helena. Ou simplesmente eles querem descontar a raiva em alguém que eles possam. Sabe como são esses garotos? Uhum. Eu fico assim pensando. Bom, e aí o piquenique também é só criançada ou tem os pais e tal? É um piquenique da cidade. Ah, mas aí tem os adultos e tal. Aparentemente, assim, tem adultos, mas não estão próximos. Aonde tá é tipo um evento pra criança e tal. É a parte de brincadeiras de crianças e tal. E eles põem música pra crianças, essas coisas. Quando eu falei que era uma banda, uma orquestra de câmara, não quer dizer que eles estavam tocando música clássica. Uhum, beleza. Estavam tocando música em geral. Eu vou ficar ali próxima pra. E aí, se eu ver que vai acontecer alguma situação, eu vou tomar alguma atitude. Tá. Deixa eu ver agora. Você vê que o Heisling e a Helena parece que até, apesar de tudo, o piquenique transcorreu bem. Na realidade, passou meio que um susto. O problema é que tá caindo a noite. Você vê que o Heisling e a Helena voltam pra mesma aquela casinha que vocês viram, sabe? Uhum. Aí vocês veem o Rodrigo, mais um outro garoto, esse garoto alto, ruivo. Tá usando tipo aquela bandana meio Cobra Kai, sabe? Uhum. Tá com uma roupa, esquema meio Cobra Kai, uma coisa assim. Eles estão querendo. Você vê que ele tá segurando um daqueles tacos de beisebol, tipo o que o Rodrigo ia usar contra o Heisling, sabe? Uhum. Me lembro. E eles começam a. Você vê que. Só os dois, então? Não, tá vários garotos. Rápidos. E aí, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, eu vou tentar avisar os meninos ali da barraca, né? Tá, a gente agora, nessa cena, não tem nada de frutas mais, né? Perto ali. Não, nenhuma visível. Nenhuma visível. Vocês sabem que eles têm uma cabaninha, né? Tem aquela barraca, tal da barraca que o São Wise falou. Eles estão dentro da barraca. Então, frio. E aí, o que vocês vão fazer? Você vai fazer? Eu vou tentar. Essa vez eu vou tentar fazer barulho, assim, ao redor, ficar miando pra avisar que. Tá. Tá, você começa a falar que tem gente chegando, obviamente isso pro mano é miado. O Govinda olha pra fora, aí ele, tipo, tenta chamar a atenção do Heisling e tal. Só que o que que acontece? Esses garotos estão literalmente com o pé na porta, sabe? Uhum. Na verdade, em especial, o carinha que eu falei que tá vestido meio Cobra Kai. Uhum. Você vê que até o próprio Rodrigo tá meio assustado. Você percebe assim, depois que você... A hora que você começa a cair a ficha pra você que realmente o Rodrigo não é um garoto mau. Só que o que acontece? Você dá a entender que esse outro garoto, ele é o mais malvado dessa turma toda. Uhum. Aí você chega assim, o que vocês vão fazer agora? Eles estão correndo direto pro tal do acampamento. O Lancaster tá ali também. Tá, o Lancaster tá lá. Você vê que tá. O Lancaster tá tipo... Pelo olhar do Lancaster, você consegue perceber que é tipo... Ele tá indo porque o Rodrigo vai, mas ao mesmo tempo ele sabe que o Rodrigo tá indo, porque se ele não for, esse garoto, os outros garotos, e em especial esse que parece meio Cobra Kai, vai uhum. querer dar um castigo pra eles. Tá, eu quando eu miei, os dois de dentro da cabana vieram pra fora, né? Não, eles não perceberam de imediato. Você vê que depois o Govinda entra de volta, ele começa... Eu quero dar uma rasgada nessa. Aquelas barracas, imagino, de tactel, né? Tecido. De unha, assim. Faz um teste. Faz um teste de poderoso. Porque como você tá atacando. Tô considerando uma ação de criar vantagem. E eu fechei aqui de novo o negócio, mas tudo bem. É mais zero. Menos um. Aham. Você rolou menos um? Não dá. Ah, você então quer queimar o ponto de destino? Você vai tentar. Não, eu vou. Tipo, a minha unha talvez não seja afiada o suficiente, ou talvez o tecido seja mais grosso, mas eu fico miando, então eu fico batendo com a pata ali, miando. Testa estiloso, como uma ação de criar vantagem, só que você, não, pelo teu desespero, você não pode usar o charminho. Beleza, deu. No que você começou a miar sem parar e bater na barraca, aí a... Primeira coisa que acontece é que você percebe que tanto Heisling quanto Helena reconhecem você como a gata que pulou. O Rodrigo também percebe, só que tipo, o Rodrigo ele parece ele não tenta demonstrar, você não percebe a reação dele, ele tá confuso com o que tá acontecendo em termos de reação. Uhum. Ok. E o que vocês vão fazer agora? Você vê que no que os garotos saem, esse garoto que tá com os outros garotos, exceto o Rodrigo, avançam pra cima da barraca. E aí? Tá, mas eles ainda estão lá dentro, os meninos, o Heisling e a não, Helena? Eles tiveram tempo de sair, mas tipo, eles estão tentando se esquivar dos tacos e tal. Tá, eu digo pro Sam, tem que encontrar alguma fruta, alguma coisa. E nisso eu vou tentar criar uma distração ali, vou tentar arranhar os meninos que tentarem. E vou pedir ajuda pro Lancaster também. Tá. E Lancaster, não deixe que eles machuquem. Senão, com certeza, não vai ter salvação pro Rodrigo. Ah, deixa eu ver. GM mais 3, ok. O Lancaster ele vai gastar mais. Você vê que eu vou considerar que houve um sucesso a custo pro. Não pro Lancaster, pro Samwise. Você vê que ele consegue achar fruta, mas ao mesmo tempo, os garotos chutam a barraca a tal ponto que ele tá enroscado na barraca. Então ele tá fora desse combate. Tá. Rola o teu poderoso. E eu vou rolar o poderoso do Lancaster. Tá. 2. Acho que tiro 1 de jogo. É isso mesmo. Lancaster conseguiu tirar 1. Eu tô usando. Faz sentido nessa cena. Eu queimar o do Rodrigo é solitário. Pra sei lá, não, não faz sentido. faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, mas... Deixa eu ver se tem algum que faz sentido. Você pode tentar um dos seus aspectos, talvez. Uhum. É, eu vou tentar... Deixa eu ver quantos pontos eu tenho de destino ainda. Eu dois... Eu vou queimar um, então, e vou usar o do... O que tem de fofa tem de durona. Tá, pra rerolar? Pra rerolar. Fico zero. Tá, olha só, tô considerando que esses caras, eles estão mais tentando arrumar a ruaça. Então não é exatamente uma briga. Você não derrotou nenhum deles, mas ao mesmo tempo você não apanhou de nenhum deles. Uhum. Tá legal, esse foi o primeiro turno. Deixa eu ver se o Samwise consegue escapar lá do lugar dele. Ah, você vê que o Samwise conseguiu sair fora e você vê que ele puxa meio que na força uma banana. Você vê que ele deixa num canto. Eu tô considerando que ele tá. Vocês estão com esse. Com a banana como se fosse um aspecto pra usar depois. Tá ótimo. E o Lancaster, qual foi a atitude dele? Ele vai continuar. Você vê que o Lancaster. O que acontece? Deixa eu ver. Só um minutinho. Deixa eu acertar uma coisa. Banana. Como aspecto. Sem invocação gratuita. Sabe? Que eu vou considerar que é como se fosse uma espécie de impulso, de certa forma. Entendeu? Uhum. Deixa eu ver o Lancaster. O Lancaster vai usar o poderoso dele. Ah. Ele foi atacar justamente o menino mais malvado. O cara mais malvado. Tem um problema, ele apanhou. Você vê que o cara tá. Aí é que você vê o detalhe. O cara tá com o taco de beisebol, o Lancaster cai de lado. Assim, você percebe que ele tá assim, ele não tá tão machucado. O bicho foi treinado pra rinha de cachorro, deve ser bem resistente. Só que aí é que o Rodrigo vê vermelho. Deixa eu ver se o Rodrigo dá alguma coisa. Deixa eu ver, ele tem. Tá, tem mais 3 contra a defesa do outro carinha pro poderoso. Você vê que eles começam a se engalfinhar em porrada, aí eles se batem, cara. Aí você começa a ver eles se batendo. O Rodrigo batendo no cara do taco, isso? Cobra no Kai. Lá no Cobra Kai. Os outros começam a perceber o que tá acontecendo e, tipo, meio que ignora-se o Heisler e a Helena. Eles, tipo, se escondem e tal, em algum lugar, numa árvore que tem ali atrás. O que acontece? Deixa eu ver. Enquanto vocês estavam lá brigando, você escuta o Govinda gritando desesperado: o homem do saco! Uhum, beleza. E aí quando ele grita o homem do saco, ele aparece aonde? Ele fica entrando, ele entra por detrás, digamos assim, sabe a árvore onde o Heisling e a Helena se esconderam? Eles estão por trás, ele sai pela sombra da árvore na frente. Uhum. E aí, o que vocês vão fazer? Ele parece estar vindo em direção ao Rodrigo, isso? Isso. E aí, o que vocês vão fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou tentar fazer eu vou tentar pegar a banana, vou gastar meu último ponto de destino, vou usar o aspecto da banana. Calma. Tá, não. A banana não é um aspecto, não é. Você não precisa usar ponto de destino, eu tô considerando como um impulso. Tá, eu vou tentar. É que tentar a banana não foi consumida. Tá, eu vou tentar usar o da banana e vou tentar, sei lá, colocar na próximo ali do Rodrigo, ou tentar um bolso, alguma coisa dele. Tá. Mas o problema é que você não sabe se ele sabe da lenda do homem do saco. É, isso que é a questão, né? Mas. Então eu vou tentar falar pro Lancaster dar essa banana pro homem do saco pra ver se ajuda. A única ideia que eu tenho. O problema é o seguinte, você tem que pensar que o Lancaster, assim como. Não é exatamente esperto. Mas vamos ver. Uhum. De repente até sai do outro lado, deixa eu ver aqui. Covinda, Joffrey. Tu tem que achar a ficha do Lancaster. Lancaster. Ok. Ele tem esperto regular. A sorte é que, em teoria, isso é um teste oposto com o esperto do Rodrigo. Vamos ver. Olha, você vê que o Lancaster pega a banana, joga na mão do Rodrigo e, tipo, faz com a cabeça, tipo, dá pra ele, dá pra ele. Aí ele dá. Nessa hora, você vê que o velho do saco dá um sorriso, assim, ele tá com o saco pendurado nas costas. Você vê que tem alguma coisa sacudindo lá dentro. Ele dá um sorriso, percebe você e o seu Weissmann. Ele, ora, ora. O velho Nick nunca perde tempo mesmo, hein? Sempre dando jeito de tentar atrapalhar meus planos. Ou os planos dos meus mestres. Só que ele sabe como a coisa funciona. Ele não é tão idiota assim. E aí, o que você vai fazer? Você vai querer falar com ele? Dá a entender? Você ouve ele falando, o que é curioso. Uhum. Você entende. Se ele tem a forma humana, em teoria você, como o Stray, não deveria entender o que, que ele tá falando. Sim. Mas obviamente, como ele tá do lado... Ele ficou me olhando, né? Enquanto ele falou isso, eu entendi. Olhando vocês dois. Eu falei, bom, você segue as leis. Então, sabe que não pode atacar esse garoto. É verdade. Eu jogo pelas regras. Então, minha ordem era buscar esse garoto. Só que como ele ainda não tá tão... Ele fez alguma coisa boa... Ele ainda não tá totalmente fora da lista, vocês sabem. Um dia ainda posso pegar ele, mas hoje... por hoje, pelo menos, ele tá fora dos meus. Aí eu quero dar uma respirada fundo, assim, e digo... O que você faz com esses pobres garotos? Esse que tá aí no seu saco? Isso não é problema de vocês. O que eu faço ou deixo de fazer com eles... Não interessa pro velho Nick. Ele sabe muito bem como as regras funcionam. Se ele não soubesse, ele não faria vocês irem de tão longe. E depois de terem passado do seu próprio tempo para salvar um molequinho que não sabe se conversar, se não pelos punhos. Fico olhando assim, sem nenhum outro argumento. A princípio, se ele não fizer nada, eu não farei nada. Tá, você vê que ele chega assim, pois bem, deixe-me ver. Aí ele olha para os outros garotos, ele olha assim, nenhum deles está na lista, ainda está maturado. Você vê que ele fala o termo é maturado. Nenhum deles está maturado ainda, mas aí logo, logo vão tá maturados. Aí fica naquela, o que, que ele quis dizer com maturados, né? Uhum. Bom, eu nem quero pensar muito. Isso, né, eu imagino, não sei se a Mari imagina o que seria, né, mas a Mari, mas eu imagino que ela pense que sejam que os meninos não são maus o suficiente para serem levados aí pelo homem do saco. Olha só, deixa eu pôr uma última coisa, nesse exato momento Samuel tenta partir para cima do Krampus com o taco de beisebol. Ele tenta partir para cima de quem? Do Krampus não, depois eu explico porque eu falei do Krampus. Pra cima do homem do saco, com o taco de beisebol. Ah, o Samuel é o Cobra Kai. É, o Cobra Kai. Sim. É que eu tô lendo direto da aventura e esqueci de interpretar. Não, tranquilo. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar... Eu imagino tipo, que a Marie entendeu isso, né? Que eles não estão maturados o suficiente, será que eles não são... mal o suficiente. Eu acho que pode ser uma interpretação, isso? Isso. Tipo, tá, então ela imagina que vendo se o Samuel atacar o homem do saco, isso vai quebrar as leis, né, as regras, e pode ser que ele leve aquele garoto que a princípio se não é mal o suficiente pra estar ali, mesmo ela tendo visto o menino cometeu um ato bem violento. E ela vai tentar impedir, ela vai tentar se jogar na frente. Ela vai tentar se jogar tudo na bem. Frente ali. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Marie, eu tô abrindo uma disputa porque agora você vai ter que dar um jeito de convencer, fazer com que o homem do saco recue. É o poderoso dele, eu vou usar o poderoso dele. do homem do saco. E o que você vai fazer agora? Como é que você vai convencer ele de que não é... Opa, eu minimizei de novo. Então eu não pulei em cima do cara. Eu vou tentar conversar com o homem do saco pra ele não ir embora, é isso? Pode ser, eu tô considerando que tá abrindo uma disputa entre você e o homem do saco. Se você conversa... Então eu vou tentar dizer assim, né? Você não tem o que fazer aqui. Vai embora. Não tem ninguém pra você levar hoje. Você vai tentar fazer isso como? Você, com qual abordagem sua? Eu acho que estiloso, né? Eu acho que é mais... Aham, uhum. Tá, estiloso. Essas. Então fala o estiloso. Pô, acho que charmoso que não se enquadra, né? Não é uma ação de criar vantagem. Você poderia, em teoria, até tentar utilizar alguma coisa do charmoso, mas não vai mas funcionar nesse caso. É, exatamente. Ele é um homem do saco, ele não tá nem aí pro meu charme, filho. Tá, olha só, infelizmente nesse primeiro turno você não convenceu. Ele olha assim. Olha, amiguinha, já teve outros mais espertos que você que eu mandei pro Rio, sabia? Ah, que eu consegui perguntar. Eu tenho a lenda do Homem do Saco ainda uma ativação. Se eu gasto essa ativação, o 6 era um sucesso? Não, você não sabe. Você pode tentar no próximo turno. Ah, tá. Beleza. Tá, a banana eu sei que já saiu de jogo, né? Porque... Sim, já foi usada. Já foi usada, era um impulso. Só que eu vou... você vai fazer o que agora? A abordagem, então, tipo, de conversar não funcionou, né? Não, você não sabe. Você tentou tal, mas pelo jeito ele não se convenceu. É que eu tô considerando que você teve uma derrota nesse primeiro turno. Só que uma derrota que não foi por estilo, então... Ele conseguiu uma vitória pro lado dele. Quem conseguir 3 vitórias primeiro numa disputa ganha ela. Ou eu vou usar meu cuidadoso pra ver se eu descubro alguma fraqueza nele. É, ou até pode ser nada. Tentar enfatizar que ele não tá totalmente maturado, essas coisas, né? Isso. Beleza, pode tentar. E vou gastar o do homem do saco. Ah, rola então. Putz. Nossa, pior é que não conseguiu, porque ele... Você não sabe de maldade, como é que você pode falar que o garoto não tá maturado? Você vê que ele fala com esse tom sussurrante e convencido, só que nesse meio tempo você percebe que nem o Golvinho e nem o São Wise estão perto de você. Eu tô tentando ver se eles conseguem gerar um... Tá. E aí, o que você vai fazer? Eu vou... no caso, assim, se eu perder agora... Já era. Desafio, só que calma aí, deixa eu falar uma... deixa eu pôr uma coisa. Você sabe da lenda do Velho do Saco. O que que acontece? O Samwise e o Govinda estavam tentando dar um jeito, digamos assim, procurar o que pudesse ajudar. E os dois conseguem trazer frutas. Trazer frutas o bastante ao mesmo tempo... Também utilizar e o... Também pegar e... Você vê que eles chegam com frutas. E eu tô considerando o seguinte. Primeira coisa que foi o turno deles. Que eu não fiz antes. Que existe uma certa proporção de... normalmente eles podem fazer... pessoa que tá com você pode fazer teste de criar vantagem. Eu usei duas ações e eles conseguiram fazer. Duas ações que foram de criar vantagem bem sucedido. Não dá vitória, só que ele não passou. Ele não pode interferir. Certo. É como se você tivesse queimado aquele turno só pra isso. Como ele sonhou? É assim, quando você tem uma ação de criar vantagem numa disputa, se você falha, é como se você tivesse rolado um medíocre. E dado um sucesso com estilo pro outro lado, dando duas vitórias. Se você é bem sucedido, você traz os aspectos que você quer. E o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo, e como eu fui bem sucedido nesses testes de criar vantagem, eu tô trazendo tanto o Govinda quanto o Samwise foram bem sucedidos com o estilo. Você tá com 4 aspectos da lenda do Homem do Saco. Por causa das frutas que eles trouxeram, isso? É, isso. Tá. Eu quero dizer pra ele, então, que a última, né, possibilidade, assim, é... Mas olha aqui, quantas frutas nós temos... Deixa o rapaz, leva essas frutas no lugar. Tá, faz um rolamento então agora do teu. Do teu esperto, porque você tá tentando convencer ele. Aí você pode utilizar algumas dessas invocações gratuitas, se você quiser. Eu vou usar 2 por enquanto. Eu duas, vou rolar tá, com mais 5. Eu tenho mais 1 esperto. Tá. Meu Deus, que bad. Olha, nessa vez você deu sorte porque ele começou a fraquejar. Ele tá com 2, você tá com 1. E aí, agora? Vou continuar agora. Eu vou no cuidadoso pra tentar melhorar essa minha abordagem. e continuar dizendo, não, deixe, tá. Desiste. Tá, rola. Pega as frutas. Tá, então rola. Agora eu vou queimar os outros dois. Eu vou pra 6. Tá, mais 6. Tá, rola. 8. Deu. Sucesso com estilo. Você conseguiu convencer. Na verdade, o que que acontece? Ele fez assim: gatinha, eu vou lhe fazer um favorzinho, mas você nunca mais interfira no meu trabalho. Você vê que ele pega o saco, ele esvazia, você vê que tem os dois garotos, que é o que ele tava sequestrado, ele tinha pego, só que ele pega o Samuel. E nisso que ele pega o Samuel, ele pega e já se joga nas sombras. Uhum. Aí você percebe que todos os garotos estão olhando, tal, tentando entender e tipo, eles meio que correm desesperados de susto. Uhum. Entendi. O Heistlin e a Helena saem de trás da árvore. Você vê que o Govinda se aproxima, acalma eles. O Lancaster, você vê que o Rodrigo tá caído no chão, que ele parece que ele entendeu do nada o que aconteceu e que era a responsabilidade dele. Sim. E o Lancaster tá olhando, tá meio que olhando pra ele. Bom, pouco depois chega o Joffrey, amanhece, tal. O homem do saco, ele deu linha na pipa pouco antes de amanhecer. Uhum. O Joffrey olha pra ele, você. Ele pegou só o Samuel, né? No lugar, ele deixou os dois e pegou o Samuel. Tá. Você vê que o Joffrey olha. Considerando tudo, vocês agiram bem. O garoto que ele pegou já tá. Aquele era caso perdido. A gente. Era uma questão de quando, não de ser que os maiorais dos malvados iam pegar. A parte importante é que vocês conseguiram, de certa forma, ajudar o Rodrigo. Você vê que o Rodrigo, olha assim, tipo, ele tá tentando entender, porque, tipo, imagina, as três pessoas que ainda estão entendendo um pouco isso é o Heistin, a Helena e o Rodrigo. Aí ele fala, aí vocês estão meio afastados, só ele fala, acho que ele não vai mais, eles não vão mais brigar, não. Acho que ele aprendeu sua lição. Que bom. Realmente fico feliz de ter conseguido fazer com que ele saísse da lista e fico feliz que conseguimos todos sobreviver, dado para o Govinda e para o Samwise, assim, conseguimos sobreviver a esse encontro. Nunca senti tanto medo. Você vê que ele chegou assim, nem nós. Marie, talvez seja melhor você voltar pra fazenda e explicar a aventura pro velho Nick. Eu continuo aqui na cidade, o Samwise. Tem certeza, Sam? Você não quer ir comigo pra fazenda também? Dá uma descansada? Não, não é o meu momento, não. Aí eu olho pro Joffrey e digo, e aponto assim com a cabeça pro Govinda, eu digo, aquele é um bom rapaz. Quem sabe no futuro ele possa nos ajudar. Isso vai depender do velho Nick. Bem, de qualquer modo, acho que já terminamos. Bom, então, vamos pra fazenda, então. Aí eu me despeço ali do Govinda. Tá. Me despeço do Sam. E vou pra fazenda. Tá, você... Bom, é assim que acaba a aventura e tal. Aí deixa eu explicar o porquê, ó. Quando eu falei do Krampus, o que acontece é que essa aventura era preparada pro Natal. Então era eu tava utilizando a lenda do Krampus. O que eu fiz foi só, digamos assim, aproveitar que o Homem do Saco é basicamente a mesma coisa e botar. E trocou, né, os personagens lá, muito bem.